Este é o episódio 49 do Até Tenho Amigos Que São. É com um convidado repetido, o João Leitão, que foi, em dupla com o Nuri Leão Bernardo, convidado do episódio 6, na semana em que o Capitão Falcão, o filme que ele realizou e ela co-escreveu com ele, saiu nos cinemas. Foi gravado com os microfones dele, a anos-luz da qualidade do meu modesto gravador, e como não estou habituado a falar com headphones postos, pode haver algumas vezes em que o interrompo de uma maneira que pode parecer rude. Peço desculpa por isso. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de fazerem like na página do Facebook. E é isto. Então vá. Eu vou tirar-lhe os fones, pá, porque... Pá, sim, é um bocado ridículo os fones. É um bocado ridículo estarmos com os fones. Sim, eu vou ficar com os meus, só para te fazer sentir mal. É? Queres-me fazer sentir mal? Sim. Ok. Eu já me estou a sentir suficientemente mal com isto ser o meu episódio com o melhor som de sempre. E porquê é que tenho o melhor som de sempre este episódio? É por causa da minha voz natural, de por causa da tua voz natural, que transforma o meu manhoso gravador numa coisa incrível. Passam muitos anos a treinar esta voz de rádio. Não, eu aposto que se eu tivesse estes microfones que tu tens, até podia ter uma voz decente, mas eu nunca vou aprender nada. Tiveste isso quando fizeste o podcast, medo de teres uma voz de merda? Eu tenho isso. Ah não, mas eu já sabia que tinha... Então, não tinhas medo. Tinhas medo nenhum? Pronto. Não tinha medo nenhum, é só. Sim, é a minha voz, já existe, já a conheço. Não se pode fazer muito. Mas sinto que melhoraria se me tivesse a ouvir e se fosse gravado com estes microfones. Pá, são teus. Pá, mas o melhor microfone do mundo não te vai fazer ter uma boa voz. Faz-te ter uma voz merdosa que se ouve melhor. Sim, claro. Mas se calhar pode melhorar. Posso falar com a melhor dicção, posso. Ter uma maneira de falar só, melhor. É isso que tu achas que os bons cantores têm, né? Bons microfones. Sim. Tipo, o Freddie Mercury tinha um microfone. O Frank Sinatra, quando bom. Tinha 5 anos, os pais deram-lhe tipo, o melhor microfone que havia no mundo. E por isso é que ele ficou. Pronto, se calhar está explicado. O velho olhos azuis. O segredo da fama está na Rode. Yeah. E era um destes microfones. Sim. Mas ele era a única pessoa no mundo que tinha na altura. Custou microfones USB. Pronto, estamos a usar microfones USB XPTOs. Mas há muito melhor do que isto. Diz, desculpa. Aposto que há muito melhor do que isto. Ah, isto é a cena amadora. Sim, isto nós não vamos ser o Frank Sinatra. Sim, e depois tem um pormenor. É que estamos a falar numa marquise ao lado de uma máquina de lavar roupa. Como o Frank Sinatra. E ele começou a cantar numa marquise ao lado de uma máquina de lavar roupa. Por isso não está. Acho que se estás preocupado em isto ele ser também... demasiado profissional, sim. É na boa, não há. Não, mas vai ser o mais de todos, acho eu. A sério, nunca gravaste nenhum som. Em nenhum estúdio? Em... Não. Eu gravo com o meu gravador manhoso. E é fixe porque não tem metade dos problemas que nós tivemos a fazer isto. Pá, nós, razão, um nós, tivemos, nós tivemos quase 4 minutos a preparar esta coisa que alguém vai ouvir durante uma hora. Um quarto de hora. Pronto. Então pronto, tivemos quase 15 minutos de preparação. Isso realmente são... Claro. São quantos a mais para ti já agora? 12? 10? Não, eu tento, eu ouço, vejo se está bem, se não está bem, mas este... Tinha problemas porque havia um que não estava a dar e outro que não estava a dar, e se o eco ficava bem, se o eco ficava mal, e é por causa disso que o meu é tão mau, porque é sempre mau. Mas eu acho que estás a falar para mim e não estás a falar para o microfone, por exemplo. É, de certeza? Acho que sim. Acho que as pessoas já estão habituadas a não me ouvir, portanto. Acho o teu público-alvo. É o meu público. Os com problemas auditivos. Sim. Não, já sabem que eu vou estar mais longe do gravador, eu não projeto a voz, eu não sei falar, etc. Pá, e não estás preocupado que este por ter uma qualidade de som melhor que depois as pessoas exijam é, sim, resto, eu estou cheio de medo, por isso é que eu estou a falar disto. Que é para as pessoas não exigirem, as pessoas já sabem que não podem exigir. Mas sabes que isto sou eu a compensar, como eu sou um convidado de merda. Tiveste o Sérgio Godinho na semana passada, percebes? Eu tinha que ter alguma coisa. O Sérgio Godinho leva de talento, eu levo bons microfones. Todo o talento do mundo do Sérgio Godinho não o vai salvar se ele tiver um microfone de merda. Por isso é isso que eu estou à espera. Achas que ele tinha um microfone bom quando era pequenino? Acho que o Sérgio Godinho... Ele ouviu o teu podcast? Acho que não. Eu teria muito medo a gravar assim com alguém que está... Agora falando sério, não estou a gozar. Eu teria muito medo a gravar com o Sérgio Godinho porque ia achar sempre que ele ia achar que eu era um amador. Ah, não. Fizesse o que ele tu fizeste. Ele disse que já tinha ouvido da Capicua, que tinha gostado. Ah, fixe. Ok. Não sei quanto é que ouviu, mas... Pronto. Pá, sim, mas... Eu acho que o dele, se calhar, tinha ficado mais parece gravado honesto. Sim. Parece uma pessoa que diz o que quer dizer, pelo menos. Não fiquei com ideia. Não sei, não faço ideia. Se calhar estava a ser simpático. Sim, também. As pessoas podem ser simpáticas. Não sei, nunca aprendeste isso na tua... Não, eu sou 100% honesto. Na tua interação com as pessoas, quando estás a promover o teu trabalho. Como é o caso, tu agora estás a promover o facto de teres dois microfones. Sim, sim, isto é a promoção do meu novo projeto, que foi a aquisição deste microfone. Destes dois microfones. Destes dois microfones. Não, não te refiras só àquele para o qual estás a falar, refere também àquele para o qual eu estou a falar. Vou lançar um trailer para nós, em todos os cinemas do país, da minha aquisição destes dois microfones. E estou na esperança que ninguém vá ver os dois microfones, como é que aconteceu com o filme. Com o filme? O filme, o meu projeto anterior, o Capitão Falcão. Isso não é correto. Houve muita gente que foi ver esse filme. Esse filme foi mais visto do que muitos filmes. isso é o elogio mais deprimente que já me fizeram. Não, esse filme está tipo no top 20 de filmes mais vistos dos últimos. Sim, é deprimente que só há dois filmes este ano no ICA que fizeram mais de 20 mil espectadores. E o teu foi um deles. Pá, sim, mas... Eu nem sei por onde começar de quão deprimente esta conversa é. É um deles, sim, sim. Então? Vitória? Não podes dizer que ninguém foi ver o filme? Não, tens razão, porque eu cheguei a ir a uma sala, foi no Arrábida, no Porto, e estavam pessoas na sala. Por isso alguém viu o filme. Eu fui com o Pedro Marques, que fez a música, e tivemos mesmo aquela experiência de, epá, vamos ver, sabemos lá se vamos alguma vez fazer outro filme, vamos comprar um bilhete, ou dois, neste caso, e vamos e vamos ver que... E as pessoas riram? As pessoas estavam-se a rir. Opá, não ficámos o filme todo, vimos para aí 10 minutos, e depois fomos ver o Ex Machina. Por isso, tecnicamente, eu acho que roubei um bilhete ao Ex Machina. Não ficas... Não te sentes mal? Não, porque depois fui ver outra vez o Ex Machina, por isso acho que compensou. Mas tecnicamente tive a experiência de ver duas vezes o Ex Machina pagando só uma. Isso é possível que eu seja preso depois deste podcast, de ficar público. É o que mais acontece, é as pessoas serem presas por virem algo. Mas sim, pessoas viram o filme. Pessoas viram o filme, mais isso, isso, isso, sabes que isto era a situação que eu queria ter no DVD. Pessoas viram o filme. Pessoas viram neste filme. Também acho que sim. Acho que é uma ótima situação. Eu acabei de dizer também acho que sim. Quando tu disseste, o que tu disseste foi: era a situação que eu queria ter no DVD. E eu disse também acho que sim. Mas tu podias ter a situação por baixo. Eu tinha, em cima tinha: pessoas viram este filme. João Leitão, realizador do próprio filme. E em baixo tinha: também acho que sim. Rodrigo Nogueira, time out. What? Não, mas eu não disse dessa condição, eu disse aqui. Pá, pronto, se não queres fazer parte da capa do DVD, não faças, meu. Pronto, não posso obrigar. O DVD já saiu há meses. Para uma reedição, por exemplo, no 25º aniversário. Quando já estivermos mortos. Eu não vou morrer daqui a 25 anos. Como é que sabes? Epá, eu tentava apanhar uma tarde a seguir. Eu tenho um plano muito, muito bem estabelecido para sobreviver. Ah, não há pena de morte em Portugal, pá, não. Como é que eu ia morrer? Como assim? Eu não percebi. Eu queria matar-te e depois ser morto. Tu podes me matar em, quando eu tiver 83 anos. Ok. Eu não sei fazer conta se é daqui a 50 anos. Já, yeah, mais ou menos. Yeah, daqui a 50. Era isso que eu estava a pensar. Era tipo, quanto é que eu queria viver? E pensei, tipo, mais 50, yeah, na boa. Daqui a 50 anos podes-me matar, na boa, não, nem precisas explicar, justificar. Eu não sei como é que são as questões legais, mas eu deixo escrito. Mas tenho de ser eu, e eu tenho de sobreviver até lá. Foda-se, é problema teu. Pai, não estava a contar com isso. Mas é, tens uma razão para viver agora. Isso é... quer saber como é que. Quer saber como é que uma pessoa se sente quando tira a vida a outra pessoa? Tu não gostavas de matar... Agora falando a sério... Não. Não gostavas mesmo de matar alguém? Claro, nunca? Não. Nunca sentiste uma pressão? Não, não é uma pressão, uma... Não, eu vou-te matar a seguir por obrigação. Não, assim, não, tipo... mas agora falando a sério... Nunca... Matar uma pessoa? Não, claro que não. Ou até fazer mal a outras pessoas? Eu também não. Dito assim, agora pareço um idiota, não é? Agora não posso... Pronto, então também não, Rodrigo. Não, nunca quis matar ninguém. Não, não, mas, opá, se fosse uma pessoa muito má, mesmo muito, muito má... Tens exemplos? Tipo o quê? Gosto que tenha pensado para aí em 5 e em todos os meus serves tive de dizer não, não, não, não, não, não, não digas, não digas. Epá, fogo, tu certamente. Tu fazes zapping, tu já quiseste matar alguém de certeza? Tipo, mas diz só que tipo de pessoas é que gostavas de matar? Tu sabes. Tipo, tu sabes quem é que eu estou a falar. Mas pessoas tipo ao nível do Hitler ou. Essa assim, pá, sim, não, eu estava a pensar em pessoas do mundo do entretenimento. Português? Sim. Quem? Não, não, não, vai, diz tu primeiro. Olha, fazemos assim: fazemos um, dois, três e dizemos ao mesmo tempo. Pode ser? Fazemos não. Tipo um, dois, três, nome. Não, um, dois, três, nome. Eu não quero matar ninguém, tu é que queres matar pessoas e eu não sei quem é que tu queres matar. Então não queres fazer este jogo do um, dois, três, nome do morto. Porque não queres matar ninguém. Está bem, vá. Espera. Deixa-me pensar um bocadinho. Ok. É 1, 2, 3, morto. O nome do morto, ok? 1, 2, 3, José Figueiras. Eu ia dizer Fernando Peça, ou alguém que já tivesse morrido há muito tempo e que tivesse morrido, tipo, não uma morte trágica, mas tipo de velhice. Fizeste batota, isto foi uma quebra de confiança gigante. Eu ia dizer Fernando Peça, não. Não, tinha que ser alguém vivo, obviamente. Não, isso não estipulaste nas regras. Não, agora fizeste, agora tenho que justificar porque quero matar o José Figueiras, né? Que não quero. Por causa do tirolês? Não sei, ele se calhar. Tu nunca suspeitas de alguém que é excessivamente simpático? Que parece bué simpático? Claro que sim, sempre. Por isso é que eu não sou simpático. A minha cadela está a atacar. Tens que ignorar. É a única maneira de... Ok. Estás a ver? Ignoraste, foi embora. Ao contrário do José Figueiras. Que foi ignorado durante 10 anos e voltou. Não, mas as pessoas ainda têm recordações dele a cantar o Yodel. Não sei. Não quero. Não, acabaste de ficar com isso na cabeça outra vez. Não acabaste. Okay. É isso que serve. Eu não quero matar é para isso que ele serve. Não quero matar José Figueiras. Não, quem é que queres matar então? Eu quero não, matar. Olha, agora, falando a sério, nunca tive uma inclinação para matar ninguém. Tenho regularmente uma fantasia, e tenho mesmo, de teletransportar alguém para o meio do Oceano Atlântico. Tipo, imagino, porque assim, se morrerem lá, isso já não é comigo. Mas tenho essa fantasia regularmente quando vejo alguma coisa na televisão de alguém que não gosto ou na rua, uma cena assim, penso sempre em se eu tivesse um poder mutante seria pá, tipo, apontava. Mas tu não podes escolher os teus poderes mutantes, ou podes? Tu é que percebes a tua banda desenhada, não sou eu. Não podes. Não, tens razão. Não é nada irrealista esta minha fantasia de teletransportar pessoas aleatórias para o meio do Oceano Atlântico. Mas tenho essa fantasia regularmente. Eu, às vezes estou a conduzir e penso nisso, alguém quase que me bate, uma cena assim, e imagino, tipo, olho para a pessoa e penso que se fizesse força com a cabeça, ela transportava-se para o meio do Oceano Atlântico. Só a pessoa mesmo assim, bloco, viva, tipo, caía para aí a 1 metro de distância da tona da água, caía na água e ficava lá. E tinha uma hipótese de sobrevivência. Se ela morrer, não era eu que a matava. E o José Figueiras, nessa fantasia, está vestido normalmente com aquela farda? Aí ele teletransportava para debaixo de água mesmo. Mas ele está com aquela farda. Tirolês. Ou está vestido normalmente. Sim, com aquela farda de tirolês. Não sei, não, agora a sério, não tenho nada contra o José Figueiras, exceto que. Epá, é uma coisa. Que sabes quando ouves um som ou uma música que te irrita muito, ou um ruído e não consegues explicar e irrita-te? É só isso. Ou seja, não vou matar o José Figueiras. Isto é para o caso ele aparecer morto nas próximas semanas, percebes? E neste momento, se tiver alguém a ouvir que mudei a mim ou a José Figueiras, tenho uma oportunidade de ouro aqui para matar o José Figueiras e o mandar-me para a prisão, porque era o crime perfeito, porque eu estou aqui, tipo, basicamente a expor o meu plano malvado. Dirias que achas que o público que vai ouvir isto é composto por homicidas? Não, acho que pessoas que têm essa inclinação. Acho que o público ouve isto é demasiado preguiçoso para ir de facto matar alguém. Obrigado por estás a insultar as pessoas que me ouvem todas as semanas. Não, porque eu ouço todas as semanas, por isso assumo que são como eu, em que posso andar de 20 anos, 30 anos a querer matar alguém, mas depois fico em casa a jogar PlayStation ou eu comer filipinos. A tua cadela está a chiar? Ou como a minha cadela está a pedir atenção. Está a ver duas pessoas a brincar e a falar e não me estão a dar atenção. podes parar o podcast para ir brincar com ela. Não, estou só a olhar para onde é que ela está, porque faz-me sempre confusão quando... Não, ignora. Se eu ignorar, ela não me vai chatear? Não, ela farta-se no instante. E ela, eu passeei há bocado, ela está, isto é mimo, é só mimo. É uma mudança na tua vida desde que vieste a última vez ao podcast? Melhor que eu vim aqui? Sim, não tinha uma cadela nessa altura. Mas tive cães a minha vida toda e gosto muito de cães. Por isso, estou a tentar humanizar-me. Depois tens dito, eu quero matar pessoas, mas gosto muito de cães. Era a altura em que tu dizes que o Hitler também tinha um cão e que também era muito fofinho com o cão. Eu estava a pensar naquela coisa do Save the Cat. Qual é essa? Não sei. Save the Cat é um método de escrita de guiões. Já não lembro do nome do gajo, mas ele foi o gajo que escreveu o Para ou Mamãe Dispara. Okay. Um grande clássico, com a Estelle Getty e o Sylvester Stallone. E eu acho que ele escreveu mais dois ou três filmes, mas nada tão nível do Para ou Mamãe Dispara. É isso que eu ia dizer. Culturalmente tão relevante como a Para ou Mamãe Dispara. Ele tem um livro que se chama Save the Cat. Ele já morreu, entretanto. Eu já não lembro do nome dele. Qualquer coisa Snyder ou assim. Não é Zack Snyder, mas é tipo parecido com isso. É o pai dele. Não. E ele tem um método que é tipo... Os filmes, todos os filmes bons cabem... É tipo aquela coisa, tipo Sid Field e McKee. Sim, ainda mais regras. Yeah. E regras muito estúpidas. E aquilo chama Save the Cat porque ele diz... Que os protagonistas têm de ser likeable, aquela coisa de likeable, tens de gostar mesmo, sim. E que há sempre uma cena nos filmes bons, não é? Segundo ele, que tens o protagonista a fazer uma festinha a um gato, ou a um cão, que é tipo, se ele faz a festinha ao cão ou não. E que isto é uma coisa que já existe há muito tempo, um conceito que já existe há muito tempo, que é fazer a festinha ao cão ou ao gato, ou não sim, sei sim, quê. Sim, sim, sim. E no Kingpin. Isto não é muito sensível para pessoas que têm mesmo essa deficiência. No Kingpin dos Irmãos Farrelly, sim, Woody Harrelson, ele tenta fazer uma festinha um cão quando ele tem as mãos. Ele tem uma mão de coisa. Ele tenta fazer uma festinha quando tem tipo o gancho na mão. Eu lembro-me. E é gozar com isso. Mas concordo com essa regra. Por isso que, por exemplo, o House of Cards é um flop total e ninguém gosta, porque ele na cena de abertura mata um cão. Isso é, por isso é que aquilo não funcionou. Pai, essa cena das regras, pai, eu fico tão, tão triste com essas coisas, porque às vezes vem malta ter comigo que ou que está a começar a escrever, ou que tem interesse, ou que quer começar a escrever, e por alguma má decisão de vida decidiu perguntar-me a mim, tipo, a opinião, e às vezes estão a escrever argumentos e estão a perder bué de tempo. Minha cadela está-se a queixar. Estão a escrever argumentos e a perder bué de tempo a seguir fórmulas. E depois ninguém quer ler esses argumentos porque são formulaicos, que é bizarro, porque tu realmente tu olhas, pá, há muito cinema comercial formulaico, não é? Especialmente americano, e funciona bem, e tu podes fazer. Mas especialmente as pessoas que ainda por cima escrevem alguns desses filmes, não sei se tu conheces o Tom Lennon e o Ben Grant, são uma dupla que fez os Night at the Museum, o Herbie Fully Loaded. O Chupeta, o Vin Diesel, que foi escrito para o Jackie Chan, e eles mantiveram algumas coisas que estavam específicas do Jackie Chan. Pronto, o Tom Lennon e o Ben Grant são do The State, okay. Que é uma trupe de comédia mítica dos anos 90, onde saiu o David Wayne, o Michael Showalter, o Michael Ian Black, o Kerry Kinney Silver, o Kevin Allison, o Joel Trulio de Brooklyn Nine-Nine, John McJohnson, Tom McThompson, isto é tudo pessoas sérias, podes ver. Os caras que fizeram What's Hot American Summer, Role Models, etc., são todos daí. Sim. E o Tom Lennon e o Ben Grant são tecnicamente as pessoas mais bem-sucedidas dessa trupe porque eles escrevem esses filmes todos. Eles têm um livro que se chama Writing Movies for Fun and Profit. Com o Fun and. Sim. Sabes que eu comprei esse livro e nunca o li. Ok. Comprei-o, eu tenho esse livro. Mas eles são as pessoas que escrevem dos filmes mais formulaicos que há, tipo, os mais comerciais de lá. E tipo, eles despacham essas regras numa página. É tipo, eu nunca percebi porque. Eles escrevem mesmo, nunca percebemos porque é que há tantos livros e tão longos sobre estas regras. Sim. A regra é: tens tipo pá, imagina uma criança ou um cão, o cão fica preso na árvore. Atiras as pedras e depois o cão desce da árvore. E é basicamente isso. Ah, sim, mas eu fico. É tudo o que precisa de acontecer num filme. A cena do Sid Field. Eu li Sid Field quando comecei. Eu tive... O Sid Field é um bocado mais. Dá um bocado mais geral aquilo. Tipo, não é assim tanto. Ele tem aquelas coisas de quem é que ganha a cena e quem é que não ganha a cena, não é o Sid Field? Ou opa, o Sid Field é aquela estrutura dos dois plot points, dos três atos. Dos três atos. Sim, pronto. Os filmes os gajos mais têm fixe. Todos 90 páginas e tu sabes sempre o que é que vai acontecer na página 22. Pá. Sim, sim. Os Inside in Incident e essas coisas todas. Mas o Sid Field ainda é uma coisa que tu podes adaptar a coisas que já viste e é bastante livre. Sim, eu até acho que existe mérito em alguém querer ou precisar de primeiro escrever um argumento formulaico antes de reinventar a roda, salvo seja. Sim, sim. Porque a malta também começa a escrever e é tipo, vai ser este Charlie Kaufman. Logo, o meu primeiro argumento vai ser tipo Adaptation. Porque é uma coisa, pá, que não chegas lá com um argumento, acho eu. Por isso existe mérito nisso. Mas eu acho que as pessoas deviam ser mais livres e escrever o que querem, o que lhes é importante a elas, isso é uma cena mais pessoal. Não, mas há coisas tipo, pá, dá jeito tu. Aquelas. Tu conheces aqueles círculos do Dan Harmon? Como assim? O Dan Harmon tem tipo um círculos de. São 6 ou 8 passos. Não, eu tenho agora no Netflix na queue aquele Harmon Town. Sim, eu ainda não vi isso, mas supostamente é um curtinho. Mas não sei qual. Se viu o Community? Entretanto, ele divorciou-se da mulher dele que faz com ele. Fazia. Que aparece. Eles têm vários problemas no filme, supostamente. Eu ainda não vi. Ah, não vi, não sei. O teu cão está. A tua cadela está. O meu cão foi. O meu cão foi treinado e ensinado a alimentar-se a si próprio. Então é isso que está a fazer e agora? É isso que está a fazer. Nós compramos tipo um sempre em pé, tipo um boneco, que se ela lhe der cacetadas, o boneco cospe comida para fora. Mostraste-me isso no outro dia. Pronto. E por isso ela está neste momento a dar porrada ao boneco, para o boneco cuspir comida cá para fora. Eu acho que as pessoas não levam a mal, porque isto é o mais bem gravado de sempre. Portanto, qualquer ruído de fundo, o pouco que houver... Sim. E depois as pessoas já estão tipo, ei, não, pelo menos não estava assim tão mal gravado. De vez em quando eu disse, pau. Sim, é possível que ouçam um cão a bater num boneco. Sabes que o Robert. Não, estava a falar. O Dan Harmon tem um círculo de história que é tipo um resumo dos 12 passos da viagem, okay, dos 12 passos do herói, mas muito mais geral também. E uma coisa só para tudo: que ele basicamente inventou aquilo para. Ele tinha aquela coisa de Channel 101. Não sei se te lembras do que era. Ele e o Rob Schraub, o criador do Scud da Disposable Assassin. Sim, sim, eu sou o fã do Rob Schraub, mas da BD. Ok. Eles criaram um... E do Monster House, não é? Não, o Monster House foi escrito pelo Dan Harmon, só acho eu. Não, mas tenho quase certeza que é realizado pelo Rob Schraub. Não, não é realizado pelo Rob Schraub. Não. Que ele é escrito pelo Dan Harmon. Se calhar com o Rob Schraub, porque eles eram... Eu acho que é com o Rob Schraub. Eles foram para a Califórnia para escrever o filme do Scud. Que nunca chegou a ser, eu adoro Scud, mas tenho a certeza absoluta de que ele não realizou o Monster House porque o Dan Harmon tem... Ok, não fiques defensivo. Não, o Dan Harmon tem um texto acho que é com o argumentista, então. Deve ser, a explicar porque é que o Monster House é tão mau, e explica que é por causa de dois gajos muito idiotas que não deixaram acabar de escrever o filme e que não perceberam nada do que ele tinha escrito, que é o realizador e um rapaz chamado Steven Spielberg, que é tipo o produtor executivo. Ele diz because they are both morons, ou assim. Pronto. Ele tinha uma cena que era o Channel 101, Channel... já não lembro como é que... Que era um... Basicamente era... Eles fizeram vários pilotos. Ele fez aquele... Tem aquele piloto muito conhecido do Hit Vision and Jack. Que é o Owen Wilson e o Jack Black. Ah, sim. Sabes como que eu vi moto. Isso? Está no YouTube. Está. É incrível. Nunca vi. É sei que é um piloto falhado, sei que é com o Jack Black, não, mas não, incrível. Nunca vi. Incrível. Depois disso, eles perceberam que, pá... Hollywood estava a gastar milhões a fazer pilotos que nunca iam a lado nenhum, e eles queriam mostrar isso, acho eu, era assim uma coisa. E depois criaram um canal de umas noites em que nem sequer era para mostrar isso, era para fazerem o conteúdo original, e eram mostrados de semana a semana ou de mês a mês, e o público decidia se gostava, se não gostava. Okay. Vem do processo do piloto de ser tão arbitrário como o que é aprovado e o que é que não é aprovado. E era uma coisa em que as pessoas que estavam a ver escolhiam se aquilo continuava ou não continuava de semana para semana. Ainda existe. Okay. Então tens os Lonely Island tinham lá uma cena que era o The Book, era tipo uma paródia do DLC. Isso passou-me ao lado, honestamente. E pronto, e ele um dia, as pessoas começaram a dizer, mas nós não sabemos, o Yacht Rock vem do Channel 101. Não sei se alguma vez viste Yacht Rock, é incrível. Acho que não. Vai variar a troca, vai mudar a tua vida. Pá, é possível, tipo, opa, não sei, eu sou péssimo com nomes, mas assim, okay. Não. Não, se saberias o que era se tivesses visto. E as pessoas que faziam cenas para lá diziam: ah, mas nós não sabemos fazer histórias, nós não sabemos não sei o quê. E ele disse: toda a gente sabe fazer histórias, seguem este círculo dos 8 passos e adaptam isto e pronto, está feito. Basicamente é isso. Outra coisa, o filme Creed Hawk. Sim, isso. Ele tem um livro incrível sobre... Nunca li. Eu sei que tem as duas edições, em um modo Hulk e um modo Bruce Banner. Sim. Sim, mas nunca li. Mas já li muitas críticas do gajo e... Tem uma introdução do Edgar Wright e é basicamente a explicar que a estrutura de três atos é... É o anticristo e assim. Não. Ah, sim, porque... Mas pronto, é sobre essas regras todas e não sei o quê. Pai, há uns dias cometi o... Pai, não sei porque... Uma das coisas que ele fala muito é desses círculos do Dan Harmon, que é fixe, e fala da cena do Trey Parker e do Matt Stone, que eles têm, que é... Cada cena tem de dar origem à outra cena. Isso eu sei. Isto acontece porque isto, não, isto acontece e isto acontece. Sim. Isso continua. Eu conheço. Lembro-me dias... uma palestra deles a falarem nisso. A cena tramada de conheceres as fórmulas é que tipo, nunca devia admitir isto, mas há uns dias atrás estava a ver o The Intern com a Anne Hathaway e o Robert De Niro. Sim, mas pá, isso eu tenho uma teoria: a Nancy Myers nunca escreveu um segundo rascunho de um guião. Ela nunca escreveu, reescreveu. É que ela só filmou o primeiro rascunho. Mas há ali uma coisa fascinante, que é: eu estava a ver o filme, pá, e estava a ver por curiosidade mórbida, porque o filme ia ser obviamente uma merda, pronto. Não havia nenhum. O filme tem redeeming qualities. Tem, assim, para falar em americano. Mas também tem coisas tenebrosas. Claro que sim. De qualquer maneira, eu estava a ver aquilo e cheguei, pá, ao minuto 40 ou 50, já não tenho mais certeza, e fiquei tipo: uou, espera aí. A fórmula da comédia romântica foi agora, tipo, aquela coisa de, pá, duas pessoas completamente diferentes, que gradualmente ficam interligadas. Sim. E eventualmente uma faz uma coisa que chateia a outra, ou atrai, ou diz uma coisa horrível, e elas afastam-se. Tu cadela, entretanto, está-me a lamber a mão. Afastam-se, mas depois voltam no terceiro ato. Ela fez essa fórmula até ao minuto 40, minuto 50. Sim. E depois eu pensei, eu estava a ver o filme e pensei genuinamente, tipo, espera aí, a fórmula já foi. Tens que ignorar a cadela. Mas ela vem, ela está a ver. Ela está a morder mesmo. Está-te a morder. Moshi, era aqui, Moshi. Aqui, nojo. Aqui. Pronto. Agora desculpa, estou a brincar, não é nojo. Pronto, agora estou a pegar nela. Pronto. Não mordas o microfone. Ela, no minuto 40, minuto 50, tinha já escutado a fórmula e eu pensei genuinamente, estava a ver o filme e pensei, foda-se, se calhar agora. Na segunda metade do filme vem aí qualquer coisa realmente groundbreaking, uma cena incrível e espetacular, e ela fez a fórmula outra vez, uma segunda vez. Por isso o filme são duas mini comédias românticas a nível de estrutura, são duas comédias românticas banais, coladas uma à frente da outra, em que isso é, foda-se, meu, isso foi tipo, eu imagino-a a escrever isto e a pensar tipo, ah, isto é vou arriscar desta vez. Eu acho que ela nunca escreveu um segundo. Vou fazer tudo em 40 minutos. Ela nunca escreveu um guião na vida. Mas sabes que ela é nem sequer é das realizadoras, é dos realizadores mais bem-sucedidos do mundo, tipo mais rentáveis do mundo. Acredito. Este Intern fez bem dinheiro. Sim, ela é mesmo das pessoas que fazem filmes mais bem-sucedidas de sempre. Pá, aquilo funciona muito bem. O filme é eficiente. Pá, e as cozinhas são muito boas. Sério, é tipo, eu não sei se era a mãe dela ou se era alguém da família dela que era decoradora de interiores. E então ela dá sempre, aquilo é quase tipo, pá, tu queres ver o luxo das cozinhas daquelas pessoas. O filme anterior dela, não sei se era o anterior, era dos filmes atrás, aquele com a Meryl Streep, o Steve Martin e o Alec Baldwin. Não vi. Que ela era tipo pasteleira, ou assim, ou padeira, não sei o quê. Então o filme passa-se grande parte em cozinhas. Não vi. E tipo, são as melhores cozinhas do mundo. É tipo, aquilo é luxuoso como tudo e é um cuidado tremendo dadas. Não vi. As cozinhas e isso, tipo, aos interiores dos apartamentos. Sim, mas olho para estes filmes e vejo a quantidade de trabalho que ali está. Sim, sim. E as pessoas são sempre ricas, é muito bom, não é? Sim, essa é a cena que me estava a irritar no filme desde o início, que era tipo, fogo, o Robert De Niro é assim tão rico a vender listas telefónicas. Ele era bué de rico e tinha uma casa incrível. E, tipo, estava a olhar para aquilo e pensar, fogo. Não, ele tinha uma casa incrível em Brooklyn, até fazia algum sentido. Porque se calhar ela comprou no tempo, era assim, e dava para comprar, etc. Mas isso a casa aí... era tão bem decorada. Sim, sim. Tão, mesmo tão bem cuidada e tão bem decorada. E ele era tão simpático e tão porreiro e tinha respostas para tudo e sabia tudo. Era tipo, o gajo era tipo um anjo de show à terra, não é? Sim. Mas sim, sim. Versão comédia romântica de merda. E ajuda a salvar, a melhorar o negócio dela e ajuda a ter um balanço entre família e negócio. Sim, e ajuda a melhorar o negócio dela com com coisas espetaculares como tipo, olhar para um mapa e ver, tipo, vocês vão gastar muito dinheiro em publicidade nesta zona do país onde não têm vendas e pouco dinheiro em publicidade nesta zona do país onde têm muitas vendas. E se trocarem? E eles trocam. É quão realista aquilo é. Tipo, é espetacular. Há uma cena também que está o web designer está a fazer alterações ao site em tempo real. Yeah. Tipo, está a falar com ele, o site está na net e aí a Adway vai ter com ele. Ele faz e depois clica e é tipo, já está online. O entendimento da tecnologia nesse filme também me irritou tanto, porque é zero. Sim, eu adoro isso nos filmes, eu adoro. Pá, e uma cena, eu jogo muitos jogos, jogo bué de jogos, e quando vejo gamers. Eu não fazia ideia. Pá, não é como se o microfone que tu tens na cabeça tivesse tipo os headphones que tens na cabeça tivessem um microfone. Ela só pensa que estás a brincar com ela. Então, se tu tivesse ela aqui a empurrar, ela pensa tipo, yeah, é brincadeira. Ok. Se ignorares, ela caga. É assim com as mulheres também. Não. Agora está a pensar nas coisas. Certo? Que é assim com as mulheres. Com os bitches. Ok. Queria fazer-te corar. Sabes que eu não sou esse género de pessoa. Sei? Se calhar não sei. Se calhar estou a descobrir agora. Pois não, sim. Sabes que o Robert McKee agora escreve críticas de filmes no site dele? Quem é o Robert McKee? Eu não sei nada. Robert McKee, do Story. Estavas a falar de Adaptation. Ah, sim, o gajo do Adaptation. O Brian Cox do Adaptation. Sim. Não estava a pensar em atores. Que o irmão fictício do Charlie Kaufman. Sim, do Brian. Sim. Muito bom. Esse filme não pode... Eu acho que... O Adaptation, já agora, o Adaptation é o meu argumento favorito. Eu tenho tipo dois ou três argumentos que fetiches. Eu entrei na tua casa e tinhas o cena da New York, o guião logo ali à entrada. Ah, mas não é meu, é do Gonçalo Wallington. Ok. Tenho ali para não me esquecer de lhe entregar. Porque... ele é grande fã, pois é. Porque ele é mega fã e emprestou-me aquilo há 4 anos e eu regularmente, de 6 em 6 meses, digo que lhe vou entregar aquilo de volta e deixo na entrada de casa. E nunca revi o Cinecto New York. Pá, pois, eu não vi o Anomalisa e acho que já o perdi agora. Provavelmente já o perdeste. Pá, pois, meu, fui um idiota. Quer dizer, fui ver. Mas vi o The Intern, né? tempo bem. Não fui ver o Anomalisa, meu. Eu não fui ver o The Intern ao cinema também. Pronto. Estás mesmo tipo ligado ao Zeitgeist? Que toda a gente estava a falar da internet e tudo. Pá, não, mas por acaso foi num jantar de família, estavam várias pessoas a falar do intern. Porque é um sucesso, porque é um filme de família, tipo, é... Não, e é um sucesso, coisa com a Anomalisa. Sim, exato. E eu fiquei mesmo numa de por obrigação, fui numa, não, vou ver para perceber o que é que... E depois a mãe já estava tipo, foda-se, claro, já sei tudo o que vai acontecer no filme... Por isso não escuso de ver, mas continuei a ver porque as morrisse. E não vi o Anomalisa, que é um filme que genuinamente queria muito ver. Eu acho que aquilo tem uns momentos genuínos de personagens, de interação com personagens que são ternos e bonitos. O The Intern. Claro que tem. Opa, mas isto não são filmes feitos por robôs ou demónios, não é? Tipo, tá, existe uma humanidade ali. Bastante, e o filme é bonito, sempre aí. Exceto o fim, que é absolutamente aterrorizador. Não me lembro do fim. No fim... Epá, eu não sei se ela fica com o marido que estava a sair. Sim. Na esperança que as coisas se vão resolver. Que é um o Anders Holm dos Workaholics, não é? Não, isso é outro. Isso é um gajo que trabalha lá. Ok. Não, não. Não, estás a pensar no Blake do cabelo. Opá, ela fica com um gajo que parece uma reta. Tipo O marido dela é dos Workaholics, também acho eu. Ok. Tu sabes que eu só vi os primeiros pai 2 ou 3. Eu também só vi os primeiros 2 ou 3, por isso é que eu acho que é. Okay. Ele aparece também no How to Be Single. Está lá outro dos Workaholics. Que é o com o cabelo encaracolado. Não. Um gajo que parece... Epá, não sei, não consigo escrever. Ah, é o... Não, é que não consigo escrever. É o Speech Perfect. É o Adam Devine? Será? Ah, estás a falar com a pessoa errada. Mas, opá, um gajo dos Workaholics, certeza absoluta. Abre aí na internet. Pronto. Abre aí na internet. Queres que veja? Em tempo real? The Intern. Da Intern, oh meu Deus, espera aí. Para vermos quem é que é o marido dela. Já fizeste isto alguma vez? Em tempo real. Em tempo real? É como a atualização de sites nos filmes de Nancy Meyers. Espera aí. Estou, ok? Eu acho que vou foder a gravação, porque isto é no mesmo portátil onde estás a gravar. Caso não ok. Mas. Então espera aí, eu tenho um fone. Já está. Da Intern 2015 ou o Intern 2000? Não. Sim. Deixa eu ver aqui como é que ele se chama. Ele é velho, mas ainda pode aprender uns truques novos. É o Adam Devine, exatamente. Este dá razão. E tem o Anders Holm ou não? Eu não vi. Tem o quê? Anders Holm. Anders Holm, exatamente. Pronto, são dois workaholics. Está certo. Ah, eu não reconheci. Pronto. Pois é, pois mas é. Pois agora é. O Anderson me aparece em muitos filmes a não fazer reconheci. Tipo. Não, romantic não sabia o nome deles. Yeah. Yeah. Sabe, reconhecia o Divine do. Pitch Perfect? Não, do Workaholics. Nunca okay. vi Pitch Perfect. Ele tinha mesmo uma série, tipo um programa de comédia que era o Adam Devine's House Party. Eu nunca vi Pitch Perfect, nunca Devine, vi Devine. Os Step Ups e nunca vi os Fast and the Furious. E estou a considerar um dia fazer um fim de semana com todos. Tipo, todos Pitch Perfect 1 vale a pena. O 2 tem os seus momentos, mas não. Mas já imaginaste um fim de semana em que eu vejo Fast tipo, os 7 Fast and the Furious, os Fast 15 and the Furious, os Step Ups, só precisas ver a partir streets, do final do quarto. A última hora. Não, os últimos 20 minutos do quarto e depois o 5 e o 6. Do. Fast and the Furious. Ok. Não há tantos Step Ups, acho que nem tantos Pitch Perfect. Mas eu queria juntar todos os filmes que têm tipo um 2 no título, mas não a numerar. Okay. Tipo, não é tipo Rambo 2 ou whatever. Todos os filmes têm Take to the Streets, To the Streets, Step Up, To the Streets, Fast, Too Fast, Too Furious. Quero juntar todos esses filmes e fazer tipo um fim de semana temático à volta de nomenclaturas irritantes. Porque tenho. Pá, nunca vejo esses filmes porque são um snob, porque irrita-me o 2. E tens o Next Friday, Friday After Next. A sequela e pronto, mas tem um 2 no título? Tem não, um dois. Mas também é uma nomenclatura estranha. Para um... pronto, mas eu quero especificamente os que têm um 2 usado okay. para intuito que não seja numerar a série. Porquê que não queres ver um filme com o Ice Cube? Qual? Esse é o Friday, é a sequela do Friday. É pá, não, nem sabia que havia uma sequela. O Friday tem duas sequelas, acho eu. Estás a ver, tu, ao empurrares a cadela, ela assume que estás a brincar. Ela pensa que estás a brincar. Este meu gato foi quando ela mordeu. Ela não está a fazer isso. Ela mordeu-me. Ela mordeu-te porque pensa que estás a brincar. Ela não morde ninguém. Ela nunca mordeu. Nunca mordeu ninguém. Ela não te mordeu. Ela pôs-te a boca como sinal de amor e carinho. Ok. Estás acanhado. Pronto. Há bocanhar. Sim. Não te mordeu. Ok. Não estás a sangrar. Não. Por fora, não. Pronto. Pode ser que um dia consigas fazer um podcast sem problemas de som. Sem alguém. Obrigado pela força e esperança, etc. Porquê que tens estes dois microfones? Queres explicar às pessoas? Ainda é cedo para explicar. Ainda é mas cedo para explicar. Estou a preparar um projeto e preciso dos dois microfones para esse projeto. Okay. Mas ainda é cedo porque ainda não sei o nome do projeto. Quer dizer, acho que sei, mas ainda não, nem registei, nem tenho certeza. É preciso registar coisas? Ah, restar é tipo que eu restar tipo o canal de YouTube. Ah, ok. Ou whatever, ou a página de Facebook, não sei o quê. Para ninguém te roubar. Se bem que eu costumo. É roubar, é ter um bom endereço. Sim. Se bem que eu registro as coisas, por acaso, eu quando escrevo registro. O Donald Trump no Twitter é The Real Donald ou Real Donald Trump. Eu não uso Twitter. Não. Ele não fez isso a tempo. Porquê não usas Twitter? Isso é muito estúpido da tua parte. Porque é uma pressão. Sim, eu vim à tua casa para te insultar. Usamos é uma teus pressão. Não, não, isso é válido. É uma pressão muito, muito grande ser inteligente em tão poucos caracteres. Espera, mas ninguém está. Eu não estou a dizer para tu teres aquilo para escreveres ou para fazeres o que quer que seja, a não ser ver coisas. Ver pessoas. Não, é assim, eu acabo por ver o que é que as pessoas dizem no Twitter. Porque leio sites de notícias e às vezes. Sim, tipo, sim, sim. Sim, o Twitter do Kanye. Sim, sim. Tipo, eu não preciso ir ao Twitter do Kanye para saber que ele vai arranjar os lobos, não é? Tipo, que esta semana acordou e que vai arranjar os lobos no mundo. Não é os lobos, é uma malha dele que se chama Wolves. Eu sei. Ah, ok. Mas era a piada do. Ah, ok. É que nunca sei o teu entendimento de. Não, o Colbert é que fez okay. Portanto, estás a copiá-lo. Sim, estou a copiar o Colbert. O Colbert fez uma cena no. Moshi, não é aqui. Aqui. O Colbert fez uma cena no programa dele em que o Kanye ia arranjar os lobos, tipo, desenvolver, dar-lhes tipo, novas habilidades. Ok. Tipo, não preciso de seguir o Twitter para seguir o zeitgeist do Twitter. Ok. Agora perco. Foi assim que foste o dia inteiro, em vez de. Eu não li. Foi zeitgeist familiar, em jantar de família, por exemplo. O que estou a perder, que é uma pena, é toda a toxicidade. Do Twitter? Do Twitter. Não, mas. Porque o Twitter parece-me bem mais tóxico que o Facebook, não? Não necessariamente, se tu seguires as pessoas certas, nunca apanhas a maioria dessa toxicidade. Tu disseste toxicidade muito mais facilmente que eu. É o que dá de ter Ter o quê? Bué da podcast feitos. Ah, ok. Não, foi falar com pessoas que eu aprendi a dizer toxicidade. Toxicidade, tenho... Já conseguiste, vês? Sim, mas à terceira, foda-se. Diz como o nome da rádio que tu cresceste a ouvir. Toxicidade, ok, já consigo dizer, agora consigo. Já conseguiste. Mas sim, às vezes sinto que devia ter um Twitter, mas pá, a maior parte das vezes sinto que nem sequer devia ter Facebook, por isso. Não. Porquê? Tu alguma vez tiveste alguma polémica no Facebook? Não. Mas... Não, mas sabes qual é o meu problema? É que... Pá, não sei. O Facebook é uma pressão constante de querer ser ou parecer inteligente. E querer isso, e ser parecer relevante. Isso estressa-me. Por isso eu às vezes prefiro ignorar. Às vezes durante uma semana não vou ao Facebook. E preferes provar a tua relevância falando sobre o The Intern? Sim. Sim, mas ninguém vai falar sobre o The Intern. Eu sei do que é que os jovens gostam, The Intern. Não, mas é, tu não sentes isso quando fazes um episódio do podcast que uma pressão para seres engraçado, ou para seres inteligente, ou para seres... Não sentes essa pressão? Eu acho que não sou nenhuma dessas coisas, portanto... Então não sentes? Não há grande pressão. Pá, tinha, se também... para esconder mais que não sou. Pá, pois, eu não me considero particularmente inteligente também, porque eu já conheci, essa é a cena fodida, que já conheci pessoas mesmo muito inteligentes, sim. E depois, por comparação, fico tipo, epá, ser acima da média não é nada de especial, não é assim tão incrível. Ah, tu estás a dizer que és acima da média, convencido. Eu acho que a média... Sim. Estava a pensar... Até um cabeçalho de uma notícia, como estás a dizer que fazem notícias sobre o Twitter do Kanye West... realizador de Capitão Falcão. Acha-se melhor do que toda a gente. Não. Tens que dizer, acha-se ligeiramente mais inteligente que a média. Que e, é tão e quer matar os Zé Figueiras. E quer matar os Zé Figueiras, exato. E calma aí, eu não quero matar os Zé Figueiras. Eu não. Quero teletransportá-lo para meio do Atlântico e se ele for preguiçoso e não se safar, isso já não é comigo. A que distância é que está a ilha mais próxima? Pá. A terra mais próxima, ou mesmo tipo eu. É sim, eu não sou um geógrafo, mas diria que é umas centenas de milhares de quilómetros. Agora, não tenho culpa que ele seja. Pá, isso já não é comigo. Isso, esse problema, eu não posso resolver todos os problemas do mundo, Rodrigo. É como aquelas pessoas quando fazem piadas que apelam só a racistas e xenófobos, não podem controlar que os racistas e xenófobos gostem de piadas deles, não é? Exatamente. Como? Estas pessoas também as teletransportava para o meio do Atlântico. É que este poder mutante que não existe resolvia-me imensos problemas. E eu gostava de estar a gozar e não estou. É mesmo uma fantasia recorrente. Olha, eu adorava teletransportar a tua cadela, mas era para outra divisão da casa. Era só, porque tu, só por isso. Repara que ela comigo é calminha contigo. É que pensa que tu és. Pá, não sei, que és um gajo para brincar, não sei. Ela comigo já percebeu que. Que é para estar calma. Eu sou tipo a pessoa menos divertida do mundo. Como é que ela acha que eu... Acho que é da barba, provavelmente. Ela nunca viu, agora falando a sério, nunca viu ninguém com uma barba tão grande. Provavelmente está só fascinada. Viu-me na sexta-feira. Sim, mas quis brincar contigo também, não é? Ah, pois foi. Não, ela, eu acho que é a mesma barba. Acho que ela está fascinada com a barba. Sim, porque pelos em cães não existe. Pá, não, mas há uma semelhança animal aqui, no qualquer, não sei. Ela está a olhar para ti. Ela tem barba, tu tens barba. E está fascinada contigo. E com arranhar-me? Ah, isso para ela é brincar. Em teoria, opá, nunca havia a morder ninguém. Em teoria, portanto se eu... Não, porque ela não morde. Ela faz isto aqui. Que é tipo... Ok. Acho que isto está a ser interessantíssimo para as pessoas que estão a ouvir. Não, mas o estar bem gravado e o som, não sei o que, desculpa tudo. Desculpa tudo, sim. Acho que nós podemos estar a continuar a falar só da tua cadela. Não é preciso. Pões uma foto, mas fazemos assim, vais pôr uma foto... Depois pôs uma foto minha, depois uma foto da cadela. Pode ser. Sim, mas tentar a tua mão de alguma maneira. Ok, tiramos uma foto, eu seguro a cadela e tiras uma foto à cadela e fica ela. Mais que sim. Sabes que eu vi o Anomalisa em 2 dias? Eu fui ver da primeira vez, vi a primeira metade e adormeci. Fui ver um fim de semana tipo às 2 da tarde. E isso é o pior. Isso aconteceu-me com o Spectre. Pior hora para mim. E então, eu continuo a ir quase todas as semanas, é estúpido. E eu, domingo, fui ver, adormeci na primeira metade e vi a segunda metade. Isso aconteceu com o Spectre, já. Vi o filme em duas... Mas gostaste ou não, Lisa? Assentadas. Ah, aliás, não digas, eu tenho que ver, não. Senão estás bem condicionado com o que podes dizer ou não, porque eu ainda não vi. Ok, então eu não sei o que é que achei do filme. Não sei. Pá, eu acho que vou gostar. Pá, eu não sei. Tu gostas de todos os filmes de Charlie Kaufman? Sim. Eu sou... Pá, ok... Human Nature? Pronto, era isso que é o que toda a gente diz que é mais fraco. Eu não desgosto do Human Nature, sabe? Eu gosto mais do Human Nature do que o Charlie Kaufman gosta do Human Nature. Pois. Claramente. Na altura não achei horrível, lembro-me. Ah, eu... O que ele odeia mais há de ser o Confessions of a Dangerous Mind, não? Ele disse bué mal dele. Eu porque ele não gosta de George Clooney. Sim. E não gosta da maneira como ele mexeu no filme. Ele disse bué mal que mais desse com ele, não é? E do... Bué, disse razoavelmente mal. Sim. Desse e do Human Nature. Mas o Human Nature há de ser tipo mais autoflagelação, porque ele voltou a trabalhar com o Michel Gondry. Sim, ele, a cena do Human Nature dele é que eu ouvi no podcast do Mark Maron, não sei se em que ele foi com o realizador do Anomalisa. Ah, não, ainda não ouvi. Pronto, e ele disse mal, salvo seja, do Clooney. Não é dizer mal, disse que aquilo não funcionou, não sei bem, mas que ele tinha uma visão e não queria saber. Sim. Da visão dele. Pronto. Uhum. Que o Clooney não queria saber. Sim, qual era a visão dele, tinha a sua e pronto, e fez o que queria. E do... É quase como se ele fosse uma estrela e um realizador. Uma estrela de cinema e um realizador. Que são, normalmente são os meus amigos de argumentistas. Mas eu acho que é válido, honestamente. Claro que sim. Acho ele que comprou é aquilo, ele é o realizador. Ah, que é uma cena final dele. Tu, quando escreves um filme para outra pessoa, tens de deslargar. Eu tenho a sorte agora de estar a passar esse processo com uma pessoa que gosto. Sim. e que me estou a deslargar. E posso-me deslargar por várias razões. Já porque a história original é... não é minha, é dessa pessoa que escreveu comigo, e essa pessoa que vai realizar é o Gonçalo Bódin, pronto, ele vai realizar um filme que escrevemos os dois. E é uma experiência espetacular, porque é o oposto do que vejo outras pessoas a passar, que é, tenho total confiança. Sim. Nele e não estou minimamente preocupado. E ainda cima, vindo de vocês os dois, tipo, o realizador e criador e a estrela do Capitão Falcão, há de ser um fartote de rir. Não, é, exato, vai ser uma comédia hilariante. Não, é um filme mega sério, dramático, que eu gosto muito. Acho que é o argumento, é a história original é do Gonçalo, e no entanto, acho que é o argumento que eu tenho mais orgulho em que trabalhei. Aquilo é mais dele que meu, mas tenho bem orgulho daquele filme. E estou bem contente porque já tem financiamento, já tem data de rodagem, e já está, é oficial aquilo. E tenho muito orgulho naquele filme. E estou numa posição ótima, que é, se o filme for uma merda, a culpa é do Gonçalo, claramente. Tipo, isso é ótimo. Isso é a culpa é do realizador que estragou tudo. Sim, tenho sempre essa defesa. Não, pois, ele foi ao WTF, não cheguei a ouvir, mas tu sabes que ele escrevia comédia. Sim, ele contou lá a história da vida dele. Do Dana Carvey Show? Sim. Opa, e de desistir e de... E tu sabes que ele aparece no Big Lebowski? Não. Há uma parte, eu acho que é no... Quando é o senhorio dele, faz aquela cena de dança. Sim. Eu acho que ele está lá no... Está lá no... a ver o espetáculo. Sim. Aquele espetáculo mordoso. Sim. Com o gajo de colas Sim. A exatamente isso. Eu acho que é nessa cena. Ele pelo menos está tipo num auditório e está sentado. E é o Charlie Kaufman. Não sabia. E estamos a falar, isto é 98, ou seja, é antes do Being John Malkovich. Pá, sim, porque ele teve uma carreira tramada. Sim, sim. Ele desistiu e teve para desistir imensas vezes. Ele não estava a conseguir fazer nada do que queria. Agora é um menino dourado, não é? E mesmo assim, menino dourado é relativo. Não, uma Lisa foi feito com crowdfunding. Eu sei. Ele, se fosse um menino dourado, não tinha que fazer crowdfunding. O Cinema Talk de New York foi um falhanço. Sim. Foi um flop gigante. Sim, eu sei. Sim. E ele alega, que eu até acho que concordo, que é um filme que exige muito às pessoas. Exige claro que elas o vejam duas vezes, que ninguém quer... Eu estou a dizer, eu ainda não revi e vi o quando saiu. Epá, eu tenho ali tenho um argumento para... Porque se calhar não foi a melhor maneira de rever. Ah, leste-o. Okay. Sim, opá, é lindíssimo. Acho que eles... Opá, eu... Não há ninguém que eu admire tanto a nível de escrita como eu. Okay. Acho que o gajo é o que é, mas pronto, é um gênio. Existem outros argumentos assim, fetiches, de outras pessoas, mas... Tipo, uma maneira tão consistente, meu, tipo, acho que é o meu argumentista favorito. Pá, que é um clichê, assim, é tipo quando dizem, o meu filme favorito é o Citizen Kane. Pronto, Mas a verdade é que o Citizen Kane é um filme do caralho, pá, pronto, por isso não me sinto mal em dizer essas coisas. E neste caso o Charlie Kaufman, pá, é para mim é o meu argumentista. Mas quais é que são os outros que tu disseste? Eu tenho um fascínio com... Alguns nem sequer são filmes particularmente respeitados. Por exemplo, eu tenho um fascínio enorme com o argumento, não com o filme, acho o filme bom, mas acho que o argumento é uma obra-prima do World's Greatest Dad, do Bobcat Goldthwait. Eu acho que o argumento é... Eu acho o filme ótimo, nunca vi. Eu adoro o filme, eu adoro o filme. Pá, mas eu não gosto de dar pontuações a filmes, mas nunca dou, tipo, 0 a 10, uma cena assim. Mas se desse, sei lá, o filme se calhar para mim era um 7 ou um 8 e o argumento é um 10. Percebes? Eu gosto muito mais do argumento do que gosto do filme em si. Mas porquê? Pá, porque acho que o argumento é brilhante. E... O que é que tem que o filme não tem? Não gosto da direção de fotografia do filme, por exemplo. Mas isso é uma questão pessoal. Não gostas de quê? Da direção de fotografia do filme. Percebes? Há assim coisinhas que não têm nada a ver. Porque acho que o cast é incrível, acho os diálogos incríveis. Sim, acho, claro. Acho que merecia ter um bocado mais dinheiro, acho que se nota que o filme tem pouco dinheiro às vezes. Mas opá, adoro o filme. Mas o argumento em si é dos meus argumentos favoritos. E é estúpido porque nunca. Não é, não é suposto eu dizer que o meu. Em contrapartida, o meu próximo favorito já é. Não, mas espera, já vai parecer bem artístico. O World's Greatest Dad é ótimo. E não sei, pá, havia uma tipo. O Bobcat Goldthwait apanhou. Relativa porrada, que toda a gente detestava o Shake the Clown, que supostamente Shake the Clown é muito mau. Nunca, uma vez... nunca vi. Nunca viste Shake the Clown? Não. Shake the Clown é ótimo. Nunca vi, tem que ver. O Shake the Clown é ótimo. Pá, e uma vez disseram qualquer coisa ao Scorsese, estava a entrevistá-lo, tipo, usam tipo a piada do mau filme, pois, porque não era o Shake the Clown. E o Martin Scorsese, o pai, diz assim: não, eu adoro o Shake the Clown. Sim. Mas há uma dessa com o Paul Thomas Anderson, acho que eu, com o Terminator, não é? Que, não sei. Paul Thomas Anderson foi a seguir ao There Will Be Blood. Lembro de ver uma entrevista com ele em que lhe estavam a perguntar, porque ele não estudou formalmente, não estudou realização e escrita de argumento. Mas ele foi, espera, ele foi aluno pai de literatura e ele foi aluno do David Foster Wallace. Sim. Mas ele foi, estaria ele a contar uma entrevista. Tinha ido para um curso qualquer. nesta onda de Sid Fields e do McKee ou whatever, para um curso desses, e não sei se não seria do McKee, agora devia ser. E que logo na primeira aula o professor disse a toda a turma que é tipo: olha, se vocês vêm para aqui para escreverem um filme tipo Terminator 2, então podem muito bem dar uma volta. E ele saiu da sala, foi-se embora, porque ele disse: porque o Terminator 2 é um argumento do caralho, é mesmo muito bom. Mas o James Cameron é todo das regras e dos passos, mas etc. O Terminator 2 é um ótimo argumento. Sim, está bem, mas se calhar não é o Terminator 2, porque o Cameron é todo das regras e de seguir aquilo à risca e etc. Mas isto foi o que ele disse, que saiu logo e que não voltou calhar, lá. Não, estou a dizer que se calhar é outro exemplo que não é o Terminator. Ou tens a certeza que é o Terminator? Ah, não, é o Terminator. Não. Ah, ok. Então, tenho certeza que é o Terminator 2. Era a mesma cena dele defender... Ah, okay. Tu não esperarias o Paul Thomas Anderson a defender o Terminator 2? Eu esperaria. Não, eu depois de ver essa entrevista com ele, percebi que já não, pessoa é que ele é. Ele não é nada pretencioso. Nada. Que ele é, eu assumi que ele ia ser porque tinha direito ao ser. Sim. Eu acho que é um dos melhores realizadores da história da humanidade. Já ele é dizer. Zero pretencioso. Mas o gajo é zero pretencioso. E ele até gosta de coisas que eu acho mesmo genuinamente más e que eu odeio. Tipo Ted. Ele gosta do Ted. Ele diz que adora e adorava fazer uma comédia tipo Ted. Sim. Pá, eu há uns dias estava a ver uma entrevista com o que ele tivesse dito adorava fazer uma comédia tipo Step Brothers. E aí sim, apoio-te. Pá, Ted não. Há uns dias estava a ver uma entrevista com o Hideo Kojima, que é o... Tu não jogas muitos jogos, mas é o criador do Metal Gear Solid. Sim. Pronto, e é um dos... Sei o que é, nunca joguei. Pronto, é um dos queridinhos, é dos criativos mais queridos e paparicados no Japão e por extensão do mundo também. E eram tipo os filmes favoritos dele do ano, e um deles era a Ovelha Choné. E estava toda a gente à espera que ele fosse mega pretencioso. Sim. Porque ele escreve coisas... Pá, podem ser interpretadas como pretenciosas, pronto, às vezes, e bué da meta e não sei o quê, e a Ovelha Choné era tipo a grande... Tu sabes qual é um dos filmes favoritos do Terrence Malick? Não. Acho de não. Sempre. Eu não estou a gozar. Ele organiza festivais de ciclos de cinema com os filmes favoritos da vida dele, e um deles é sempre... Estás preparado? Goonies 2! Não sei, tipo... Não existe Goonies 2, sim, não. Ok. Não sei. Agora fiquei a pensar, Goonies. E ele já o Parkins 2. O protagonista do filme já lhe deu uma mensagem, já lhe deixou um vídeo a dar os parabéns. Estás a fazer muito build-up. O Zoolander. Zoolander, ok. Ainda não vi os dois, tenho que ver. O Terrence Malick adora o Zoolander. mas faz todo sentido, eu acredito. Oh, meu, que as pessoas, esta ideia de que as pessoas são exatamente iguais ao conteúdo que fazem não faz sentido nenhum. E o meu terceiro argumento, assim, fetiche, tenho um fetiche enorme com ele. Desculpa, dentro desta volta gigante. Não, vale a pena. É a adaptação, o remake do Jacques Audiard, do De Tanto Bater o Meu Coração Parou. Do Fingers daquele gajo do Harvey Keitel. James Toback. Pronto, e só o realizador? Sim. Ok, mas é com o Harvey Keitel, certo? Okay. Sim. Ok, não estou totalmente fora. Okay. Não. O remake francês. Epá, tenho um fascínio com aquele filme, porque, epá, se calhar foi... Eu não vi nem o original, nem o coisa. Eu gosto do Profeta e... então vê aquele. Epá, eu adoro o Profeta, mas o meu favorito do Odiar é o Tanto para Ter. Epá, porque foi um filme que... E se calhar, pronto, é uma coisa pessoal. Quando estava a ver, tomei decisões, ou seja, decidi julgar o protagonista e estava a julgá-lo interiormente, de uma maneira... E depois, a meio do filme, fui confrontado com tive que repensar a minha maneira de pensar. Ou, tipo, não, repensar, simplesmente, ok? Senão, porque estava a julgá-lo mal. E isso fez-me... Isso é uma coisa tão poderosa quando um filme te confronta com um problema teu e uma maneira de pensar errada tua, que ficou-me... Pá, fiquei apaixonado por aquele argumento. E é muito bom por outros motivos, mas esse em particular... É tão raro quando um filme... me faz isso, tipo, me agarra assim pelos colarinhos e diz, tipo, tu és burro. Pronto, e agora vais ser um bocadinho melhor. E esse filme teve esse impacto em mim, adoro aquele argumento. Por isso, também vejo coisas francesas e artísticas. Mas, é a minha insegurança a querer pôr um filme francês à força toda, mas, que é um remake de um filme americano. Sim, e o Odiar é sempre tipo, ele segue os três atos e muito influenciado pelo cinema americano e sim, tal. Sim, portanto, sim. O Profeta é um filme formulaico. Nem por aí vais conseguir. Não. Mas eu adoro o Profeta também. Estás tramadíssimo, pá. Sim, exato. Vou ser julgado em praça pública pela comunidade de cinema internacional. Sim, porque o teu maior crime durante esta conversa foi dizer que gostas do Jacques Audiard. Foi mesmo esse o teu maior crime. Não é tipo teres dito que querias matar uma pessoa. Se ele morria afogado, isso era... Pois já, olha, podem passar à bué de tráfico, tipo... Muitos barcos, há muita coisa a passar no Atlântico, ele pode ser apanhado perfeitamente, há helicópteros, há satélites, se calhar a família dele dava falta e... Ele não implica que ele morresse. Mas o teu problema com ele é só ele ser demasiado simpático, não é? Já viste o Omen, a trilogia do Omen? Não. O terceiro é com o Sam Neill, pronto. Não. Há sempre uma personagem... Pronto, é aquilo é sobre o anticristo. Há sempre uma personagem lá no meio. E o José Figueiras é o anticristo, para ti? Não tenho a certeza. A certeza absoluta não posso ter, não é? Para mim o anticristo é o Chuck Lorre. Eu queria tirar a água benta, mas gostava. O anticristo para mim é o Chuck Lorre. É quem? Chuck Lorre. Chuck Lorre. Por causa do Big Bang. Por causa de tudo. Por causa de existir, exato. E sabes que ele escreveu a música das Tartarugas Ninja. Escreveu o quê? Música das Tartarugas Ninja. Qual? O Go Ninja Go Ninja Go? Não. Teenage Mutant Ninja Turtles. É, então gosto dele. Por mais que me custe. É a característica redentora dele. Essa música é de caralho. Essa música é muito boa. Escrevia canções e depois começou a fazer... Essa música é espetacular. Eu cresci com essa música. Quer dizer, é espetacular. Também não me mudou a vida, não é? Provavelmente mudou a tua vida. Não, mas quando isso... Eram os meus desenhos animados favoritos. Era? E a banda desenhada? Lias? Não, só li muitos anos depois. Muitos anos depois. Não é a banda desenhada que era completamente subversiva? Não tem nada a ver. É preto e branco, os designs deles são brutos e tipo, é um noir. A banda desenhada é noir. Não é só por ser preto e branco, mas sim. Noir, é com estética noir, com linguagem noir. Depois aquilo foi. Aquilo é do Kevin Neill, se não me engano. Acho que é dele. Kevin McNeill, tenho certeza. É o marido da Julie Strain. Sabes quem é a Julie Strain? Não. Julie Strain é tipo uma atriz barra modelo, que é tipo uma amazona, ela é gigante, e fazia bué softcore e bué coisas também para heavy metal, aquela revista. E ela é tipo um ícone de mulheres badass, assim dos 80s e 90s. E depois fez o filme o filme animado em que ela deu a voz e deu o corpo para animarem a partir dela do heavy metal. Porque eu, que, pá, eu era fanático de heavy metal a revista e a música tipo, nos 90. Sim. E aquele gajo era tipo o gajo mais fixe do universo, era tipo o criador das Tartarugas Ninja, que tinha casado com a gaja capa de revista de heavy metal em que está lá tipo com, sei lá, a segurar uma cabeça de espada de um orc. Percebes? Enquanto os Megadeth tocam em plano de fundo. Não havia gajo mais badass que ele. E que ela era tipo o casal mais badass. Provavelmente já se separaram, não sei assim, não. Pá, nunca saberemos. Não é? É uma pena que não haja maneira de confirmar isso. Queres que eu vá? Não. Estou só a dizer que é uma pena. Nunca vamos poder confirmar isto. E estás proibido de ir ver a internet. Okay. Não, nunca vais saber. Quando acabar isto, vou ter. Não, não vais nada. Não, vais ficar saber se vida. Vou ficar. É verdade, é que vou ficar triste se eles se separaram. Então não vais ver. Imagina que eles, tipo... Estás a dizer que serei mais feliz a evitar ver coisas que não gosto? Sim. O que é que eu te digo todos os dias da tua vida? O gato de Schrödinger é tipo, se tu fores ver, eles separam-se. Exato. Então porquê é que tu insistes em ver... Agora eu pergunto para ti, hein? Agora quem é o entrevistado aqui, hein? Porquê é que tu insistes isto é uma conversa, em não é uma ver entrevista. Comédia de merda para te chateares? Eu não é para me chatear, eu fico sempre genuinamente à espera de qualquer coisa boa. A sério? Em tudo que mal és otimista em relação à comédia nacional? Eu não estou a dizer só nacional, tipo, eu tento ver tudo para procurar coisas. Não, vamos para a nacional. És otimista em relação à comédia nacional? Sim, eu não sou. Estou sempre à procura de ser surpreendido e encontrar um também, eu também, mas estou à procura. João, à espera do pior. Porquê que eu te conheço? Porque eu gostava do teu trabalho. É verdade, sim. Sim. Dá mais exemplo. Isto não sou eu a ser pretencioso, sou eu a ser triste, porque eu adorava, honestamente, agora falando a sério, eu adorava ter mais malta de comédia nacional que seguisse, sigo algumas pessoas e gosto de algumas pessoas, mas epá, acho que a esmagadora maioria eu não consigo. Pá, pronto, não estou a dizer que os teletransportava para o meio do Atlântico, mas. Não, isso é só para pessoas que fazem coisas realmente graves, como os Zé Figueiras. Estás a insistir muito no José Figueiras. O José Figueiras faz parte de uma lista extensiva de pessoas a quem eu faria isso. E são milhares. A era o Fernando Pessoa, que está morto há vários anos. E de quem toda a gente do mundo gostava. Pois, era isso que eu estou a pensar. Qual é o teu problema? Não, não é nenhum, eu só queria. É tipo Bill Cosby, descobriu-se agora que ele. Não, eu queria dar tipo a pessoa mais inofensiva e que nunca fez mal a ninguém. E, provavelmente fez, não é? As pessoas. Ah, tu não chegas àquela idade sem fazer merda. É. ninguém chega ali aos. Ele morreu com 90 e tal. Acho que sim. É, vilou alguém, provavelmente. Aqueles 90 e tal anos. Não. Ninguém é um homem branco este tempo todo, bem sucedido, famoso, querido por toda a gente, sem violar uma pessoa. E durante o Estado Novo? E as durante o Estado todas? Novo, ainda por cima, em que isso era encorajado, fazia quase parte da cultura nacional. Não. Não acredito. Ninguém com 90 anos morre com uma alma limpa. Não acredito. Retiro tudo o que disse nos últimos 2 minutos. Fernando Peça, era de certeza um monstro. José Figueiras, meio do oceano. Não. O José Figueiras, meio do oceano, não retiro. Calma aí. Não. Eu estou a dizer, isto é o resumo desta conversa toda. Ah, sim. Ah, e que tu te achas melhor do que os outros? Não. Estatisticamente, ligeiramente. Um bocadinho só mais inteligente que a média. Não. A morte de José Figueiras, Fernando Peça era um monstro e eu sou melhor do que os outros. Tudo citações de João Leitão. Não disse isso. Aliás, eu acho mesmo. Sabes que eu tenho um complexo de inferioridade. Acho que tenho mesmo. Por isso eu era incapaz de dizer que sou melhor que os outros. Mesmo. Não, disseste. Não. O que eu acho, às vezes, é que acho que certas pessoas são tão merdosas que eu, por comparação, pareço fixe ao lado delas. Mas continuo a ser merdoso. Tens exemplos? Ou é só os da Figueiras? Epá, tenho imensos exemplos. Tenho mesmo muitos. Muitos exemplos. Não, mas a escolha do Fernando Peça é também porque ele morreu de velhice, de causas naturais. Fernando Peça era... A ideia que eu tenho era universalmente respeitado. Pronto, é só por isso. Tipo... Nunca ouvi nada de mal dele. Podia haver quem não gostasse do trabalho dele, ok. Sim. Mas é daquelas pessoas tipo Nuno Markle, que nunca ouvi ninguém... Nunca ninguém me contou uma história... Má, dele. Não existe, eu já falei disso com ele, que é tipo, ninguém diz, esse palhaço, esse não sei o quê. Se podes, há pessoas que não gostam, sim, obviamente, sim. E que vão mandar vir o caralho, mas nunca ouvi uma história no meio, ninguém, a dizer-me tipo, Epá, ontem o Nuno Marco roubou-me 10 euros da carteira. Uma cena assim, tipo, Nuno Marco ontem atirou-me um capriçó na cabeça. Tipo, uma cena de produção, não é? Tipo, certeza que ele deve ter, tipo... Eu, se eu fosse o Nuno Marco, pagava, tipo, alugava tipo um escritório no meio de Lisboa, tipo, ninguém sabia, podia só ter uma janela. Pá, é só um quarto com uma janela, e ele ia lá e, tipo, de repente punha a mão de fora e atirava um capriçó para cima de pessoas. Fazia isto todos os dias, provavelmente muitas vezes nem sequer testava em pessoas, mas era só para ter a satisfação de ter feito uma coisa má e ninguém saber. Não, o Nuno Marco seria a pessoa que, se o assistente lhe trouxesse um capriçó de ananás que ele odiasse, ele ia beber à frente do assistente e fazia assim: gosto de ananás, sim, porque ele é genuinamente simpático e porreiro. Acho eu, ao mesmo tempo, isso, acho que é uma coisa, é uma pergunta que eu queria fazer-lhe. Eu não ficaria surpreendido se, tipo, sei lá, daqui a 20 anos ou 30 anos ou não sei o que, descobrisse que ele era canibal. Uma cena assim, percebes? Ele é tão fixe e tão porreiro que eu estou sempre à espera, estou sempre um bocadinho à espera de ali qualquer coisa demoníaca, não sei o que é, percebes? Tipo, qualquer cena horrível em que não, ele comprou os microfones com ouro nazi. É porque ainda por cima todas as action figures que tem com ouro nazi, não sei. Ele é genuinamente fixe. Não, mas tu ainda por cima vais ver o Bill Cosby e, tipo, a comédia antiga dele tem sempre sido. Estás a insinuar? Não estou a fazer uma comparação. Eu estou-te só a dizer que o Bill Cosby, se tu fores ouvir beats dele de stand-up, ele tem cenas sobre drogar mulheres e violá-las. E é tempo sério. Ele estava-nos a dizer o tempo todo. Pá, a cena marada é que tu. Eu sei que há referências em várias comédias populares das violações do Bill Cosby. O 30 Rock tem uma referência. Sim. É isso. Antes do O caso era falar no stand-up. O caso era relativamente. As acusações eram muito públicas. Pá, por isso é que essas cenas estavam sempre. Por isso é que essa cena. Tu estava a falar do Marco, estou a falar a sério. É tipo um elogio. Sim. Por isso é que o Marco, para mim, é um ovni, porque eu nunca, nunca, em todas as conversas que tive nos últimos 10 anos, seja em televisão, cinema ou rádio, vi alguém a contar uma má história do Marco. Toda a gente, não universalmente, existe, gosta dele. Não existe, por isso é que eu... O gajo é fixe, o gajo é um gajo porreiro, é boa pessoa, pronto, acho eu. Sim. Se isto estiver, por acaso, a ser... Se este audioclipe estiver a ser retirado, tipo, em 2048, quando descobrirem, depois de ele morrer, tem, tipo, 15 crianças enterradas no quintal, nas traseiras, ok? E se descobrir o verdadeiro terror do Nuno Marco... ficarei muito surpreendido e serei daquelas pessoas que irá defender e irá dizer, tipo, mas aposto que não foi ele. Ou seja, como que ele tinha uma razão. Sim, aposto que, sei lá, pessoas, porque são crianças, são inocentes. Há crianças que não são inocentes. Vocês não sabem o que é que levou o Nuno Marco a enterrar 15 crianças no quintal. Sabe-se lá. Vocês não estavam lá, vão julgar um homem, vão julgar a carreira inteira de um homem, porque um momento de lapso em que ele atropelou 15 crianças e levou-as e meteu-as na mala de uma furgoneta e enterrou-as no quintal. Eu vou ser esse gajo, porque eu gosto muito do Marco, pá, e quero ser fã sem... Porquê que não lhe mandamos uma mensagem a perguntar? Se alguma vez aconteceu alguma coisa entre ti e 15 crianças... Mas sabes que eu tenho... Tu, 15 crianças, o teu quintal. Existe alguma história completamente parecida? Não, mas eu às vezes... Eu já tive... Pá, não somos amigos próximos, mas conheço e tenho estima por ele. E às vezes... Já me aconteceu estar com ele, ele estar a falar e estar a ser porreiro, que ele é porreiro. Sim, sim. E eu estou a pensar, tipo, pá, por favor, não mates ninguém, tipo, nos próximos... Falar! Porque eu vou ficar muito triste. Porque há pessoas com quem eu falo e eu sei, não são boas pessoas, provavelmente. Gajos fixos, eu sou amigo de pessoas que não são assim fixos. Tens nomes? Tenho. Mas no caso dele, não consigo imaginar o Marco a ser antipático com alguém. Eu nunca ouvi a ser mau onda, antipático. Eu acho que ia ficar muito surpreendido com isso. E não tenho muitos exemplos de pessoas assim para dar, fora ele. Tenho imensos exemplos de pessoas de malta fixe e respeitada, não sei o quê, mas quase toda a gente. Eu tenho momentos em que me passo e acho que toda a gente. Sim, quase toda a gente tem isso. E ele, eu acho que não, eu acho que ele é genuinamente tipo zen e boa onda. Isso é estranho. Suspeito. É muito suspeito isso. O que é que ele está a esconder? Não sei, ele provavelmente, se estivesse aqui, defenderia o José Figueira. Disse, eu acho que ele não devia morrer. Tá, o José Figueira, ser sincero, se amanhã aparecesse uma notícia em que encontravam 15 crianças, tipo, enterradas no quintal do José Figueira, e tinhas de ficar, tipo, o quê? Como? De onde é que isto veio? Nunca imaginei. Ias, Claro que não, meu, não estou a dizer, não estou a dizer que ias, também não ias dizer tipo, ah, eu sabia, não é? Que isso era o que eu iria dizer e não ia parecer genuíno. Mas não ias ficar super surpreendido, não ias ficar tipo, ai, ah, nunca vi isto, tipo, nunca imaginei que fosse possível o gajo do canto tirolês matar alguém. Eu adoro que ele teve um programa durante muitos anos, muito louco, que foi um programa formativo na tua infância e adolescência. Ah, foi o primeiro programa, olha, digo-te uma coisa, foi o primeiro programa em que o operador de câmara me irritava. E tu foi a primeira vez que eu senti isso na minha vida. E tu só te lembras dele por causa do tirolês, não é? Ele tem uma obra inteira feita que não é só o tirolês. José Figueiras podia ganhar um prémio Nobel da Física, percebes? E na campa dele ia estar escrito o gajo do cantinho. E Adelaide e Hugo morri aqui. Por isso não há nada que invalide aquilo. Não dá, não, dá, não esquece. Não... Portanto, dirias que a única maneira de não quereres que José Figueiras morresse era ele ganhar um prémio Nobel da Física ou... Pá, depende do que fosse, o que é que ele... Ok, se José Figueiras... Descobriu a cura para o cancro. Pois é, é que eu estou a tentar pensar no limite. Quantas pessoas é que ele tinha que salvar? Diretamente. Porque ele descobriu a cura para o cancro, vai ser outra pessoa a salvar... tipo, não vai ser ele diretamente. Tinha que ser ele diretamente. Estamos a falar, tipo, de umas merdas, tipo, super-homem, percebes? Uma carrinha com crianças numa ponte quase a cair e ele entrar lá e tirá-las, tipo... Tinha que ser nessa onda. Imagina que tu não sabes, mas o José Figueiras é tipo um vigilante contra o crime. Eu aposto que ele já salvou milhões de pessoas. Milhões de pessoas, e tu não ouviste falar de nada. Mas eu aposto que é boa pessoa. Ele age durante a noite e está tipo todo de preto e tu não vês nada. Ele salva o mundo todos os dias, tranquilamente. Imagina que o José Figueiras já te salvou a vida e tu não sabes. Pá, está-me a permitir canalizar certas coisas negativas, energias negativas da minha vida, isso ajuda-me. Fala isso... quase com o José Figueiras, fala. Eu não tenho nada a fazer, pá, ele nem sabe que eu existo. Ele está aqui. Ele está aqui. Tenho um quarto no fundo. Ele não te convidou para o programa dele quando... Que programa? Ele tem sempre um programa. Ele tem sempre um programa. Claro que sim. Mas não sei, tipo, é daquelas coisas que não tenho nada contra, é tipo, é um som irritante, ou seja, é mesmo, a sério... Nunca te aconteceu, estás a ouvir uma música na rádio, estou mesmo a falar a sério. E tem qualquer som no pitch ou whatever. É o tipo, Drake. A voz do Drake. Drake. Pronto, irrita-te. Pronto, é isso. Eu não consigo explicar porque há qualquer coisa na voz do José Figueiras. E não é na voz, é no sorriso também. Há qualquer coisa na cara dele e no sorriso que me irrita de uma maneira. E eu não tenho nada contra ele pessoalmente. Pá, não gosto do trabalho dele, ok, mas isso não vou teletransportar para o meio do Atlântico toda a gente que não gosto. Podemos ligar isto ao teu trabalho? Porque o Manuel João Vieira, com quem tu fizeste o Mundo Catita, uma das grandes plataformas dele quando se candidatou da primeira vez, era uma das promessas eleitorais dele era prender o José Figueiras. Pá, sabes uma coisa que eu já pensei? É que, vamos imaginar, deixa-me pensar outra pessoa, quem... Como é que se chama aquele gajo? Pá, tu sabes, aquele apresentador de televisão que idiota que fez a festa de sushi. Quem é a festa de sushi? Pá, o gajo que disse que não existiam pessoas bissexuais... Como é que se chama esse gajo? Eu quero que tu chegues lá. Dou-te uma pista. A cunha dele, ele alto intitula-se e diz tipo um beijo do tio careca. Pá, eu estou a ver quem é. Eu estou a ver quem é. Ele intitula-se tio careca. E tinha aquele programa com a Mila Ferreira, dos estudantes e das doutores e engenheiros. Doutores e engenheiros, exatamente. Eu estou a ver quem é, mas não me estou a lembrar do nome. Não estou a lembrar, certo? Nuno. Ah, Nuno Graciano. Ok, pronto. O que é que eu pensei? Num cenário alternativo... Para não ser tão chunga, era teletransportar o Nuno Graciano e o José Figueiras ao mesmo tempo, ao mesmo sítio no Atlântico. Tecnicamente, um deles tem possibilidade de sobreviver se usar o outro como boia e ou fonte de proteína. Pronto. E estou a dar uma oportunidade. Mas o Nuno Graciano é uma pessoa que... Ah não, o Nuno Graciano eu me matava. Ele tem opiniões nocivas para o mundo. O Nuno Graciano, numa entrevista, tu sabes isto perfeitamente. Sim, sim. Ele não acredita na bissexualidade. Sim, ele está a entrevistar um miúdo de 18 anos. O Cláudio Ramos também não acredita na bissexualidade. Quem? Cláudio Ramos. Pá, o Cláudio Ramos também é um idiota, então. Não, não, mas é muito mais grave o Cláudio Ramos, que é das pessoas LGBTQIA, com mais voz em Portugal. Mas estamos a falar. Ser transfóbico, bifóbico e misógino. Mas o que me faz confusão aqui. Nem é isso, porque pessoas transfóbicas, homofóbicas, saem de todo lado. O que me faz confusão aqui ele é não tipo, reconhecer que existe. Não, sim, mas porque, não, porque é o equivalente a eu dizer tipo, não, eu não acredito em gatos. Sim, sim. Acho que não existem. Para mim, não estamos a gravar isto de noite. Para mim é dia. Exato. É que tu não podes dizer que não acreditas em numa coisa que está documentada. É o melhor. Estudada por cientistas, sociólogos e sexólogos. É a minha opinião. Nós estamos aqui na tua sala. Numa entrevista o gajo diz... Nós estamos aqui na tua sala e isto é a minha opinião. Exato. E depois dizer, não, mas é a minha opinião, que não existem gatos. E tu ficas tipo, mas eu tenho um gato, eu sei. Eu gostei da opinião, de crença, ele sente lá dentro dele que não existem gatos. Ele não acredita que existam gatos. Mas é isso que me faz muita confusão. E é por isso que eu acho que ele. Ok, morrer, mais uma vez, voltamos àquela coisa. Não quero matar com as minhas próprias. Não quero, tipo, ir à casa do Graciano, tocar a campainha, tipo, ele abrir uma porta, ter que saltar para cima dele e esganá-lo à frente dos filhos. Ou qualquer coisa assim, eu tenho os filhos a ver e a berrar, tipo, não é isso que eu quero, não é nada violento. Mas teletransportá-lo também. É que é mesmo uma fantasia. Acho que devemos deixar claro que tu estás a brincar e que não estás mesmo a. Sim. Mas não estou, Rodrigo, não estou. Opa, somos 7,4 mil milhões de pessoas. Nascem 350 mil pessoas por dia. A estimativa da Unicef é 353 mil pessoas por dia que nascem. É uma pessoa, é só uma. Em 350 mil que vão nascer nesse dia. Pá, e essas 353 mil que vão nascer nesse dia, se calhar estatisticamente, pá, não sei, vou tirar um valor do rabo porque esse não tenho acesso. Tipo, se calhar 10 mil são bissexuais ou 20 mil e essas vão ter uma vida melhor porque o Nuno Graciano vai morrer nesse dia. E vai ser menos um gajo idiota a dizer que elas não existem. Por isso eu acho que sim, acho que o mundo seria melhor. Acho que o mundo seria melhor com decorado não. Com a carcaça do Nuno Graciano. Não lhe davas uma hipótese para ele aprender? A única hipótese que eu daria ao Nuno Graciano era teletransportá-lo para o meio do Atlântico com um bissexual e que as últimas horas de vida do Nuno Graciano fossem a conviver. Um bissexual tinha de ser uma pessoa por outra razão, não é? Você tinha de ser outra pessoa horrível por outro motivo, porque também há bissexuais horríveis. E teletransportá-los aos dois e as últimas horas de convivência do Nuno Graciano seriam com essa pessoa e ele, antes de morrer, aperceberia-se que, epá, não, o meu melhor amigo agora é esta pessoa e, de facto... Eu acho que o Nuno Graciano te pode processar agora, por teres dito isto. Não, porque isto é uma personagem. Isto não sou eu, isto é uma personagem que eu estou a fazer para aqui. Tu estás em personagem como João Leitão. Estou em personagem, sim, é assim que eu faço. É quando digo uma coisa que magoa alguém, ou ofende alguém, ou que é passível de me levar a tribunal, eu digo, é uma personagem. Quando digo alguma coisa que a maioria aceita e que as pessoas gostam, ai, sou eu. E isto agora foi uma personagem. Dizer, não sei onde é que aprendeste isso. Também, saiu-me naturalmente, não aprendi com ninguém. Por falar em bissexualidade e etc. Não gostaste do Deadpool? O Deadpool era suposto ser pansexual e o que é que aconteceu? O Deadpool. Supostamente, eu gostei de muitas coisas no Deadpool. Supostamente há menções disso no filme e eu não me lembro de ver. Eu nem sequer me lembrava que era suposto a ser pansexual. A coisa mais próxima é que tens uma cena dele. Sim, é isso. A coisa mais próxima é essa. Não, acho que não tens muito. Mas sabes uma coisa? Eu também não. Vamos com calma. Eu não sou um grande fã do Deadpool, sequer dos cómics. Eu não tenho nenhum cómic, eu tenho bué de cómics e não tenho cómics do Deadpool. Exceto quando ele aparece tipo em alguma run do X-Men ou uma cena assim. Eu não sou um mega fã do Deadpool. Aliás, porque o Deadpool começou com um dos piores gajos dos cómics sempre, que é o Rob Liefeld, ou lá como é que se chama. É um dos piores ilustradores, para mim, é um dos piores ilustradores da história dos cómics. E começou muito a mal. Só uns anos depois, quando foi pegado por outras pessoas, é que começou a ficar interessante, quando começaram a gozar com o próprio personagem. Mas eu não sou um grande fã de Deadpool. O filme tem coisas brilhantes. Ali no meio houve coisas que adorei. Eu rimo bué de alto, genuinamente, quando ele escreve Francis com os cadáveres. Tipo, rimo bué. E tem momentos muito giros. O que eu acho é que... Pá, não sei, estava à espera de muito mais. E se calhar não devia. Acho que tivesse 13 anos ou 15 anos ia adorar. Achas que foi essa desensibilização da violência que te levou a pedir em gravado a morte de outra pessoa, de outro ser humano? não, porque eu vi o Hateful Eight também na mesma semana e o Hateful Eight fez-me uma impressão um bocado a violência. Mas é de propósito? Sim. Não, mas a minha impressão não é uma crítica. Ah, sim. Não, eu quero que filmes me façam impressão, às vezes. Sim, mas claro. Mas aquilo é tudo, é tipo a maioria das coisas, mesmo quando são minimamente, entre aspas, justificadas, sim. No Hateful Eight, é porque tu te sentes mal. Sim, não, aquilo fez-me estás, tipo, e mesmo uma relação, uma coisas, reação visceral. Há coisas que noutros filmes dele teriam um monte de piada e tu partir-te-ias a rir e que não consegues. Não consegues. Ei, não dá. Não. É o filme é agressivo. Ah, isto tem uma piada. Não. Sim. Ri-me com a violência do Django e não me ri com a violência do Hateful Eight. Eu acho que é exatamente uma reação a isso. É tipo, quando ele diz, quando o Django diz a um daqueles irmãos. I love the way you die, boy. Sim, isso é uma piada. Isso é uma piada e tu ris e ficas todo contente porque é aquela coisa bem righteous. É como no. Mas aqui não me ri quando. Como na curta-metragem da Leonor Teles que ganhou agora o prémio em Berlim. Sim, ainda não vi. Dos Chaves. Basta ver nos trailers. Uhum. É uma cena que tu te sentes muito bem e aí não tens quaisquer problemas morais. Que ela pega em sapos que estão postos à porta de lojas e estabelecimentos comerciais para manterem ciganos fora e ela parte aquilo e tu sentes uma tipo sim you go girl sim. E tipo ficas tipo não no sentido condescendente mas no tipo de hell yeah sim não, mesmo eu fico americana eu falei inglês mesmo para ser americana és um puto americano está tipo America yeah tipo mas tipo, está justiça a ser feita de alguma maneira e no Hateful Eight ele faz montes de momentos desses que são tipo tá coisas que tu interpretarias como justiça noutros filmes dele ou mesmo que não fossem filmes mais menos com menos sei lá menos ponderados do que não, nem ponderados porque ele pondera muito mais filmes dele. Pá, sim. Isto tudo para dizer que consumo muitas coisas violentas sim. E graficamente e psicologicamente violentas. E que isso não me estava faz... só a tentar-te levar a dizer que é errado estares a pedir a morte do outro ser humano. Oh, Rodrigo, ser humano, o que é um ser humano? O ser humano faz sentido avaliado assim, sozinho, isolado do resto da raça? O ser humano não deve fazer parte de um bem maior? O ser humano. Opa, deixa-me matar um graciano, foda-se, não é? É só. Opa, é que. Esta moda do politicamente correto, não é? Exato, agora já não se pode matar uma celebridade portuguesa assim, sem, não é? Qualquer lá na dia, América eles matam celebridades a toda dia, hora. Não é? Qualquer dia não posso armadilhar o carro do Nuno Graciano para ele morrer numa explosão de vísceras à frente da sua família enquanto sai de manhã para gravar o seu programa na CMTV, não é? Qualquer dia, Rodrigo. Que é o maior tipo de opressão. Isto tipo é uma personagem, visto que eu fiz uma voz. Não. Estás a imitar o Stuart Lee. Exatamente, estás a perceber? Quão hilariante era se ele de facto amanhã morresse com um carro armadilhado. Isso era horrível, eu ficava sem episódio. Não era ótimo. Mas nunca ninguém vai armadilhar um carro para o gajo. Tipo... Eu agora ouvi um barulho e estava a pensar: será que vamos botar uma bomba? Não, nunca ninguém vai matar o Nuno Graciano porque para isso implica ele ser relevante. Mesmo assim, estás há muito tempo a falar dos teus desejos em relação a ele. Opa, é verdade. Mas eu também não sou particularmente... Eu não sou culturalmente relevante, por isso eu posso querer matar pessoas. Não é, tipo, não é como se, sei lá, se ah, não, se José Rodrigues Santos for ao vivo disser que quer matar o Nuno Graciano, está lixado, eu posso dizer. Então, mas imagina que de hoje para amanhã... Tornas-te culturalmente relevante. Deixas de poder querer matar pessoas? Não, deixo de poder dizer que telegrafar os meus assassínios. Okay. Tipo, tem que ser um bocado mais subtil. Tens de mandar um SMS ao teu coisa? Tipo, não, tem que ser aquela coisa, tipo, não podem haver microfones e estamos tipo num bar e vindo para ti assim, agora que estamos aqui só. Sim, porque é o teu habitat natural, bar. Um bar. Sim. Sim, estávamos num bar os dois, num bar fixe da cidade, naquele bar fixe da cidade, sabes? Estávamos os dois nesse bar fixe e eu vim-me para ti e ah, aqui estamos só nós dois, tipo, depois de manhã explodiu o Nuno Graciano, armadilhei-lhe o carro e tomei banho com as vísceras enquanto elas choviam. Por isso é que estou a cheirar assim, tu dizes também, não é? O quê? E depois dizes, por isso é que eu estou a cheirar assim. Exato, por isso é que estou coberto de vísceras, Rodrigo. Não sei se reparaste, mas vim diretamente da casa do Nuno Graciano e não passei por casa para lavar as vísceras dele. minha roupa. Porque tinhas combinado de ir àquele bar a que vais tantas vezes. Aquele bar, o bar fixe. Aquele bar fixe. Onde nós temos a nossa vida social. Sou o gajo menos convincente, não é? Tipo, eu não conheço nada. Pá, não conheço nada. Eu não saio, não é? Não vou a bares de alterno. Ou como certos comediantes. Não sei, não conheço nada. Não tenho vida social nenhuma. Não, mas sim, não gostaste do Deadpool? Pá, não, acho que, agora falando a sério, acho que se tivesse 13 anos, 15 anos, eu não estou a dizer isto como crítica, acho que se tivesse 13 anos ou 15 anos tinha adorado o Deadpool, completamente adorado. Achei que tinha, pá, dick jokes básicas a mais. Acho que 30% pá, do humor que tinha era fraquíssimo. E acho que pá, 50% do humor que tinha era muito bom. Por isso deixou-me assim uma coisa, é uma reação estranha, porque é um filme que eu quero gostar do filme. Tipo, eu li aquela cena que o James Gunn escreveu sobre o filme e eu concordo com tudo o que ele disse. Não acho o filme tão genial como ele acha, mas concordo. Eu acho que é um filme extremamente criativo, feito com amor, paixão. Sim. Acho que estão no lado certo, no geral, da barricada. Mas também acho que é um filme para dude bros e para, percebes? E para gajos verem... pá, não sei. Também não é... pá, não sei lá. Não é a obra-prima que eu achava que ia ser. E se calhar é injusto também. Fui com expectativas também erradas. Sim, o James Gunn já tem esse filme que subverte expectativas de super-heróis e que... pá, pois. Eu defendo o Guardians of the Galaxy. Não estou a falar do Guardians of the Galaxy. Estou a falar do Super. De Super, pronto. Que é um filme de super-heróis muito, muito negro. Pá, sim. Mas o Super nunca ia fazer 1% da bilheteira de Deadpool, não é? Eu gosto bastante do Super. E ele tem vários filmes de super-heróis. Ele tem aquele, como é que se chama aquele primeiro, que é muito mal filmado, com o Rob Lowe. Supers ou The Specials ou... que tem o próprio James Gunn, que é o irmão dele. Estás a falar do Slither? Não. O Slither não tem. Não é realizado por ele, é escrito por ele. O Scooby-Doo? Não, é antes do Scooby-Doo, é para aí de 2000. Não sei, então. É a seguir ao Trauma. Ah, o The Specials com o Mark Wahlberg. Ou uma cena assim. Não é o Mark Wahlberg, é o Rob Lowe. Rob Lowe. Então não sei. Então não e sei. Tem o próprio James Gunn. Não sei, não vi. Então. Eu acho que tem as mulheres dele, a do Office. Office. Sim. Jenna Fischer. Eu acho que sim, Jenna não Fischer, tem de ser. Mas é tipo The Specials, então, ou lá o quê? Ou The Specials, ou The Supers, ou o quê? E que tem o James Gunn, tem o irmão do James Gunn, tem o Rob Lowe, e é muito tipo... Sean Gunn, ok? Sean Gunn. Isto não é tipo o Gel, que pode dizer o irmão do Gel e ninguém quer saber, não é? Há fãs do Sean Gunn, ok? É como o irmão do Sam Raimi, o Ted Raimi. Sabes que o Ted Raimi, eu lembro-me de o odiar na altura da cena A Princesa Guerreira, Zina, pronto. Sim. Lembro-me de ser uma coisa irritante na minha vida. O Bruce Campbell era autólico do Príncipe dos Ladrões. O quê, o quê? O Bruce Campbell era o autólico do Príncipe dos Ladrões. E conforme os anos foram passando, e com as colaborações que o Ted Raimi foi fazendo, eu fui-me percebendo, não, o Ted Raimi é fixe, cara. É fixe, é. O Ted Raimi é fixe. Mas, ele aparece mas... no Spider-Man. Diz? Ele aparece no Spider-Man também. Sim. Ah, pá, e foda-se, escreveu agora com ele o Ash vs. Evil Dead. É? Pelo menos o primeiro episódio. Sim. Escreveu, que eu acho que é uma obra-prima, aquele primeiro. Eu ainda não vi com devida atenção. Tentei começar a ver e ainda não. Pá, esse primeiro episódio, eu vi o primeiro episódio 3 vezes. Só porque okay. Eu não costumo fazer isso. Ver o primeiro episódio de uma série que vou ver o resto 3 vezes não é normal. Não. Na semana em que estava à espera do segundo episódio, sim. Vi 3 vezes. É quão feliz eu fiquei com aquilo. Ok, mas estamos a falar do James Gunn, ele tem esse. Aquilo é muito parecido com aquele filme. Acho que não vi. Como é que se chama aquele filme que é dos super-heróis falhados, com o Ben Stiller, com o Hank Azaria? Ah, sim, e com o. É muito nessa onda. Sim, que tem a Janine Garofalo. Sim, com a... sim, exatamente. Não me lembro. O Andy Dick, será? O Andy Dick? Se calhar o Andy Dick aparece no outro. Eu confundo os dois filmes, mas o do Ben Stiller é muito melhor. Estou a ver perfeitamente o filme, mas não me estou a lembrar. São muito na mesma onda. Lembro que a Janine Garofalo luta com aquela bola de bowling de super-heróis inaptos. Ah, em português. Totalmente. O teu critério para usar nomes em inglês e português é all over the place. Não, não, eu não estou a dizer. Eles são super-heróis inaptos. Eu não estou a dizer o nome do filme. Sim, mas podia ser. Ok. Super-heróis inaptos. Os não muito super-heróis. A minha favorita continua a ser o Shaun of the Dead. Mas esse é ibérico. É ibérico e todo o mercado de hispânico. Aquele nome horrível. Zombies Party. Zombies Party. Sabes como é que eu sei isso? Susto. Sabes como é que eu sei isso? No Hot Fuzz, quando eles estão no supermercado. Ah, sim. Há uma coisa de DVDs. e diz lá Zombies Party e é a versão espanhola. Ok, é estupidez ibérica, em vez de ser portuguesa. Ibérica, e eu calculo que todo o mercado da América do Sul seja assim também. Zombies Party, é muito bom. Porque é uma festa, eles estão numa festa, convivem socialmente numa festa. Não defendas o Zombies Party, ok? Eu estou a brincar. É como um repórter, o Anchorman é um repórter. O Ron Burgundy é, como sabes, um repórter. Ele costuma estar no terreno a investigar as notícias a sério. Mas não é como se fosse um pivô. Sabes que uma vez falei com uma pessoa, que não posso dizer quem é, que era uma das pessoas responsáveis, eu não falei com ela, falei com um colega dela. Sim. Que é uma das pessoas responsáveis por dar títulos durante muitos anos. Sim. Dar bué de títulos a muitos filmes que eram distribuídos cá em Portugal. Sim. E o que eles diziam simplesmente era que se dessem, fizessem uma boa tradução ou se fizessem um nome tipo sério, que as pessoas não iam ver as comédias. As comédias tinham que ser tipo, pois, levado da breca, meu. É como tipo, no póster tentar a sorrir, senão não sabes que é de rir. Senão é tipo, o que é isto? A lista de Schindler? Tens de arquear as sobrancelhas, senão não sabe, não sabe, as pessoas não sabem que é de rir. Pá, exato. Pá, isso mete-me nojo. Mas também podiam fazer. Era tipo, tinhas punhas em todos os filmes, tipo, imagina, traduzias bem. Anchorman, o pivô de rir. Punhas à frente. Ou entre parênteses, de rir. Que era para as pessoas saberem. Ou tipo, ou uma vírgula. Isso ofende-me menos. Ou uma vírgula, um fartote de rir. Um fartote de rir. Isso ofende-me menos ainda. Ah, esta ideia de que as pessoas. Pá, mas pronto. Não, mas. Okay. Estamos a falar dessa coisa do James Gunn, dele a dizer que as pessoas iam perceber as lições erradas do Deadpool. Sim, isso é sempre assim. Isso é sempre assim. Como perceberam, provavelmente, as erradas do Guardians of the Galaxy. Sim. Tipo que, pá, é tipo, ah, ok, então o Guardians of the Galaxy é bom porque tem referências aos anos 80 e é um grupo de gajos esquisitos. E nós já tivemos esta conversa, que é aquela palestra do J.J. Abrams sobre o Jaws, em que ele está a falar do Jaws, em que as pessoas, quando aparece o Jaws, pensam, os estúdios e os executivos pensam, ah, então é isto que temos que fazer, isto fez dinheiro, é filmes com tubarão e filmes com animais gigantes. Com tubarão que aparece tipo... Sim, que aparece 2 minutos no filme. Quando o filme é bom, o Jaws é bom, porque é um bom filme, tem bons diálogos, tem boas personagens, tem bons atores a representarem bem uns com os outros, e o filme é bom. E tem aquele casaco, o Mayer da cidade, já não me lembro do apelido dele, mas tem um casaco com âncoras. É fantástico. Você conhece o Paul F. Tompkins? Sim. Paul F. Tompkins, ele teve durante anos... Mas anos, okay. Eu estou a fazer anos, e ele falava disto em podcast, tipo, eu quero ter aquele fato e não consegui arranjar aquele tecido. Pai, alguém mandou-lhe... Que é a imagem dele, é um bocado... Alguém mandou-lhe aquilo, o tecido do coisa, e ele agora tem um fato daquilo. Ele levou para... Como é que é? Eu uma vez conheci-o em Londres, tipo, fomos falar com ele aqui no espetáculo, tivemos 2 horas a falar com ele, porque a cerveja, não sei o quê. Name dropping. Não, é só tenho um amigo chato nesse sentido de ir chatear pessoas. Ele tem um podcast e tudo, vou dizer isto. Tenho um amigo chato, o António Maria Correia, do Made of Things podcast. E tem tipo. Ele tem lata para ir falar com pessoas. Yeah, eu nunca tenho. Então, e eu disse: olha, está ali a mulher do Paul F. Tompkins. E eu fui à casa de mãe e ele foi chateá-la. E depois, ele só vem aí. E pronto. E tivemos 2 horas a falar com ele. Eu não e ele foi porreiríssimo. E ele depois finalmente arranjou e contou isso num podcast qualquer. Foi tipo uma estreia do. Acho que foi do World's End, assim. Com aquilo. Certamente. Com o fato inteiro desse casaco. Pronto. O Jaws é bom também por causa do casaco do Mayer da. Mas sim, de Amityville. Amityville. Quando é um sucesso, chama? Diz? Amityville. A cidade. A cidade. Ei, não me lembro. Pá, mas é dos filmes que... Epá, apesar de não me lembrar dos filmes que mais sei de cor, acho eu, mas não me lembro disso. Vi esse filme tantas vezes. Eu vi quando era miúdo, assustou-me bué. E acho que hoje em dia, honestamente, eu acho que provavelmente vou tirar isto do rabo agora. Sim. Sem qualquer fundamento científico, mas assumo e arrisco a dizer e apostava dinheiro que provavelmente hoje em dia não terias tanta gente assustada com tubarões e tantos tubarões mortos só porque sim. Sim, sim, sim. Se não fosse sim. Esse filme, eu acho que teve um impacto que ele não estava a contar. Acho que ele não deve estar orgulhoso de algumas repercussões que aquele filme teve, porque pá, transformaram um animal que não é perigoso, pronto, no imaginário, no património comum de imaginação humana, numa máquina de matar sanguinária. Yeah. Pá, mas eu adoro o filme, pronto, a verdade é essa. Ok, mas estávamos a falar. Pois é, se tiveste barões a ouvir o podcast, percebes, não quero ofendê-los também. Isto é cena do politicamente correto. Como é que está a pessoa boa? Tipo, não, não estou a dizer, é que, ao contrário do que lhes é atribuído na indústria cinematográfica americana, eles nem comem pessoas, ok? Eles não comem pessoas, não gostam do sabor. Espera aí. Isso é verdade. Os tubarões não gostam do sabor de carne humana. Portanto, estás a dizer que às vezes os filmes contribuem para criar estereótipos que nem sempre são verdadeiros. É tramado, não é? É tramado. Nunca pensei. É uma essência. E às vezes, filmes que tu até gostas e depois é fodido, porque eu adoro o Jaws e, no entanto, há centenas de milhares de tubarões que foram mortos só porque sim, por nenhuma razão. Não estou a falar de controle de população, não estou a falar de caça ao tubarão, estou a falar de matar por matar mesmo, por causa de um medo infundado a partir de um pedaço de entretenimento. Como às vezes acontece com outras comunidades animais. Às vezes até humanas. Pronto. Sim, os filmes têm impacto. Às vezes, por exemplo, eu cheguei a uma conclusão tramada. E esta, há umas que me doem. Foi de tipo, chegar à conclusão há uns dias atrás, do nada, todo do nada, sentado a pensar, tipo, epá, foda-se, o que o Brad Pitt fez no Snatch não é fixe. Não é? Pá, pois não, tudo. Mas na altura, pá, demorei anos a tirar essa conclusão. E é uma boa performance. É uma boa performance. É porque ele faz um sotaque. É só pá, por sim, isso. Pá, tu sim, faz um sotaque, é um bom filme, dele. Eu ainda defendo que é um bom filme. É, mas é tramado quando tens que olhar para uma coisa que gostas e depois ficas tipo, epá, foda-se, isto não é fixe, já. Não é, isto não é muito correto ter um. Yeah, isso é lixado, porque tu não queres fazer isso com coisas que gostas, com um livro que gostas, claro, com uma pessoa que gostas, com um filme. É tramado, é difícil engolir esse sapo. Se calhar foi por causa da curta da Leonor, estou a falar a sério, que sim, dei por mim de repente a pensar em estereótipos ciganos, assim nos últimos dias, e ficar tipo, epá, foda-se. Existe no Big? Pá, existe em todo lado. É aquela que figura da... Existe em todo lado, em todo lado. Estavas a falar do Sam Raimi. O Sam Raimi tem um filme inteiro que anda à volta de... Oh não, esta gaja chateou uma cigana. Tipo, tipo o Elevator Pitch do filme. Não me estou a lembrar agora do nome. Qual é o filme? Não sei. É o filme que ele fez a seguir ao Spider-Man 3. É o Drag Me to Hell? O Drag Me to Hell, exatamente. O Drag Me to Hell, que eu adorei o filme na altura. Adorei, honestamente. Curti bem, eu sou fã do Sam Raimi. E agora dou por mim a ter que olhar para trás e pensar, tipo, epá, pois, mas o elevator pitch daquilo é gaja, chateia, cigana, faz uma maldição. Na Buffy, o Miss, como é que se chamava? Não é? Calendar? Eu não vi Buffy, eu sou dos poucos nerds, pronto, que não ouviu Buffy. Isso. Que era, foi namorada do Giles, que é tipo o mentor dela, o watcher dela. O Angel, que é o Love Interest dela, sim, é um vampiro com um coração. Que é um spin-off. E é um vampiro com coração. Porque teve uma maldição de uma cigana. Ah, pronto, ok. Opa, essa é a maldição dos ciganos. Eu nem sei se cigana é a palavra certa. Eu acho que. Pelo menos eu sei que gypsy é mesmo uma palavra ofensiva na língua americana. Mas gypsy é mesmo, há mesmo sim. Pessoas. Cigano é mais coisa. Eu acho que sim. Eu acho que cigano. Pá, não estou a falar assim, mas a partir do momento que eu ouço ali o Norteles a usar o termo, sim, eu assumo que seja o correto. Sim, eu também. Porque... O problema é que é o que está associado a esse termo, isso é que é assim na tramada. Sim, sim. Mas é por isso o termo gypsy, é daí que vem palavras como gypsy. Mas há bué das cenas assim. Nós tivemos esta conversa há uns meses. Foi tipo, eu só há 6 meses para aí é que fui confrontado com o facto da palavra mulato vem de mula. Vir de mula. Nunca, pá, não tinha pensado no meu eterno privilégio e sorte que tenho, tipo, de viver uma vida, pá, que é um algodão doce. A minha vida é um algodão doce. Tenho noção disso. Que é tipo, tenho 33 anos e sou branco e homem. Em Portugal, tipo, já estou no topo da lista dos privilegiados. Não, mas se fizesse humor negro era das pessoas mais oprimidas que há. Exato. E de repente foi uma palavra que eu usava regularmente. De repente foi preciso uma amiga a minha me dizer, tipo, pá, mas sabes que a palavra vem de mula, certo? Que é um... E eu juro que nunca tinha pensado por um segundo até esse momento. É como estúpidos nós às vezes somos. É quase como se o mundo fosse racista e sexista e... Pá, pois, mas é, é aquela cena de ninguém... as fundações do mundo fossem, é quase como se, se pois, a base da parte do mundo, logo tens que ter um bocado em ti, meu. Não, não, é isso que me faz confusão nesta conversa toda do politicamente correto, que é, há uns dias estava a ter uma conversa com um amigo meu que gosto muito dele e que ele acha que esta postura de ter cuidado com o que dizes, ele acha que isso é condescendente, acha que é uma coisa condescendente, que é válida, é uma crítica válida. Sim. Acha que é condescendente. E eu estava a pensar, bem, ok, então para aí, eu tenho duas opções, ou arrisco ser racista ou arrisco ser condescendente. Ah, vou ser condescendente, então prefiro que alguém me chame de condescendente e prefiro que alguém sinta que eu sou condescendente, e pode acontecer, e fico chateado comigo e acho que eu sou um idiota porque sou condescendente, do que acharem ou sentirem que sou racista e que as acho inferiores a mim. Sim. Mesmo por convicção e não simplesmente por condescendência. São ambas um problema, mas eu acho que uma é um problema maior que a outra. Não sei, é tramado, porque também não quero ser, não é? Não quero achar que sei tudo e não sei. Só há 6 meses é que descobri que uma palavra que usava era ofensiva. Sim. Quer dizer, claro que sim. Isto também tem bué problemas com isto. Não. Arrisca-te a ser condescendente se tratar as pessoas de uma forma diferente e se fingir que sabes tudo e se não deres voz a essas pessoas quando elas te dizem qualquer coisa. Porque a conversa tem de vida das pessoas também. Sim, sim. E o problema dessas coisas, quando dizes, ei, estou farto desta coisa do mundo politicamente correto, já não se pode dizer nada, é porque um monte de pessoas que antes não tinham uma voz passaram a ter. Sim. E há pessoas que passaram a ouvir essa voz e a pensar, ah pá, se calhar isto não é fixe. Sim, sim, sim. Mas estávamos a falar do... E há uma coisa que eu dou razão a... Os comediantes que dizem que agora... Ei, pá, agora é mais difícil fazer comédia por causa do... Claro que sim. Sim. E depois... sim, é mais difícil. Tens que pensar mais, tens que ler mais, tens que ouvir mais pessoas, tens que ter material mais original. É mais difícil, sim. Quando é que era mais fácil? Há 100 anos atrás era bué da fácil. Há 200 também. Se andares suficientemente para trás, eventualmente fazer comédia era tipo borrares a tua cara, tipo cagavas no chão, na tua caverna, pegavas no cocó, esfregavas na cara e os outros homens das cavernas riam-se. Tipo, já foi básico a esse ponto. Agora é mais fodido, é? Com o desenvolvimento da linguagem e de cultura e de sociedade. Já, é mais difícil. E daqui a 100 anos vai ser mais difícil também. Como é? Vai ser mais difícil escrever um livro original e mais difícil fazer um filme original. E em tempos, fazer um filme era tipo, olha, vem aí um comboio. Era literalmente isto. Estreou um filme que era, vem aí um comboio. E as pessoas sentavam-se e vinha um comboio em direção à câmara e batiam palmas. E era tipo, meu Deus, é o melhor filme do ano. Foi o melhor filme que eu vi este ano. Yeah, é mais fodido fazer um filme agora. Essa justificação de que, ah não, isto limita, bué. Pá, para o caralho, limita, bué. E yeah, tens de puxar mais pela cabeça, é mais tramado. Sim, é mais difícil. E depois há aquela coisa de... E é suposto. Quando tu criticas uma coisa, por exemplo, estavas a dizer que só descobriste há 6 meses que mulato era uma palavra que tinha uma origem muito má. Até tenho vergonha de admitir isso, mas sim, a verdade sim. É que nunca tinha pensado eu nisso. Também não. Até alguém me tirar isso à cara e eu ficar não. Desarmado. Não, mas é a ideia de progresso, as pessoas progridem. Sim. Tipo, mudas sim. As ideias. Sim, e, sim. Não, e quando tu tens problemas com uma coisa, não quer dizer que tu tens problemas com a coisa toda. Tipo, se uma coisa sim. Tem lá no meio a palavra mulato, imagina, sim. Vamos sim. Dizer. Porque aqui também entra em sim, eu continuo a gostar do SNET. Opa, descobri um problema com o Snatch, mas eu continuo a gostar do Snatch. Sim, e não, agora e tenho não... um problema com o Snatch que não tinha quando vi o Snatch. E quando tu dizes, ah, o Snatch isto não é fixe, não estás a dizer que tipo que o Guy Ritchie é um monstro. Não, se não, é um monstro. Não, claro que não. Se calhar é um monstro. Eu olho para coisas do meu trabalho, há partes do mundo catita claro. Que eu acho que não são fixes. Claro. Por exemplo, eu sou o primeiro a dizer que eu acho que nós não temos uma personagem decente feminina no mundo catita. Sim. Porque estávamos tão... Que nem tivemos essa conversa. Sim. Nem sequer, não foi uma decisão de. Não, eram dois gajos brancos de 25 anos, lá o que é que era, a escrever sobre um gajo branco de 40 e tal anos e estávamos a escrever sobre aquilo e sobre o que sabíamos, pronto, e era o que era. E agora olho para trás e penso: epá, gostava de reescrever várias cenas do filme porque acho que podiam ser. Acho que a personagem feminina da dentista, não sei o que, era a personagem feminina da sim. Série, podia ser muito melhor com alguns ajustes. Sim. Alguns ajustes, nem é muitos. Isso não quer dizer que. Foda-se, que eu olho para trás para o João Leitão de 25 anos e digo que idiota misógino, não sei não, quê. E não, mas era mais burro, eu era mais burro aos 25. E depois é o problema de quando as pessoas dizem isto é racista e as pessoas levam logo a peito, eu racista não posso ser. Sim, isto não pode ser racista porque eu não sou racista, porque eu não acredito na inferioridade de pessoas diferentes de mim. O Stephen Colbert tem uma coisa ótima, que acho que é com o Aziz Ansari numa entrevista. Sim. Que ele diz, que ele se apresenta, que ele diz que, pá, que se calhar o mais correto é a partir de agora nós começamos introduzirmos como ele diz, Stephen Colbert, probably a racist. Sim. E sim, achar achar que não temos nada de racismo dentro de nós, isso é ridículo. Todos somos capazes de comportamentos racistas, sim, e pensamentos isso racistas. É tão horrível, claro que temos. Isto para ligar outra vez à coisa do J.J. Abrams, das pessoas perceberam a lição errada do Jaws. Foram copiar o tubarão, sim, em vez de copiarem as personagens. Sim, sim. O Louis C.K. diz montes de coisas horríveis. Um monte, sim, de pensamentos que são nojentos, que lhe vêm à cabeça, sim, e que são racistas e que são isto e aquilo. Sim, logo sim, a seguir ele diz, estes pensamentos são racistas e são nojentos porque isto, claro, isto e aquilo. Sim. E sinto que, sim, há pessoas no mundo que percebem mal essa mensagem. Que percebem que a ideia é só dizer os pensamentos, claro, racistas e mais, sim, nada. Vão copiar o tubarão. É copiar o tubarão. Vão fazer outro filme chamado Schmoz. É só, pronto, um tubarão grande, cinzento, acastanhado, com uma boca muito grande. Pronto. E é a mesma cena, é isso. É olharem para o Louis C.K. e pensarem, tipo, a punchline para ele está, nem sequer está no final da piada. A punchline para ele está a meio da piada, que é quando ele diz uma coisa mega racista. E não estão a pensar que a punchline é o que ele diz a seguir, em que ele faz, se calhar, 10 minutos a falar sobre o seu privilégio, sim, imediatamente a seguir. E essa é a punchline. Mas é. Pá. E o Louis C.K. está a dizer aquelas coisas por uma razão. Sim. Está a ter um, sim, propósito. Apesar, pá, de todos os rumores que existem contra o Louis C.K. ser. Não sabes? Ser. Não sei, não sei. O que se diz. Rumores da internet. Não há pessoas. Não há pessoas que tenham dado a cara a dizer isso. Sim, não, sim, existe. Sim, sim. São a mesma coisa, não é tipo Cosby que... Sim, sim, sim, sim, sim, sim. Que... Sim, sim, estou a perceber. Sim, sim. Coisa. São infundados, até agora. São infundados até agora, não há caras nestas pessoas. Há rumores de que ele leva cómicas novas para o quarto hotel dele e os obriga a verem no enquanto toca. Pai, não faço a mínima ideia. Tipo, não faço a mínima ideia. Mas aí voltamos à questão do Bill Cosby. É que parte da comédia do Bill Cosby era sobre ele, sobre pôr drogas nas bebidas e abusar mulheres. Não sei, isso também sabia. Eu nunca prestei muita atenção à comédia do Bill Cosby, por isso também, sim, não, sim, nunca vi. Acho que nunca vi inteiro um show de stand-up dele. O Himself, pá, é uma coisa extremamente datada e que agora é impossível de ver. Mas. Ah, pá. Ele era decente naquilo, bom naquilo. Pá, pois, não sei, mas ele era um bocadinho tipo era uma espécie de Nilton, não é? Tipo, ele era tipo um humor, no sentido de humor generalista, não estou a dizer que o Nilton era generalista, sim, o humor era generalista, mas não tenho a certeza. E depois ele tinha sempre a coisa de ele era o... Mas era tipo um humor generalista para famílias, não é? Sim, e depois ele era sempre a cena da respeitabilidade, que é tipo... Sim, sim, eu sei que ele tinha muito aquela coisa de criar vergonha, mas ele tinha piadas em que falava sobre... Sobre família, sim, então não, o Cosby Show é família. Sobre ele tem beats enganar mulheres e... Ele tem beats sobre pôr droga na bebida de mulheres e abusar delas. Era isso que eu estava a dizer há bocado. Sim, sim, sim, ouvi, mas não sabia, não sabia. Pois, isso é... Pá, também um gajo escreve sobre o que sabe, não é? Até o que é. Sim, mas pronto, há esses rumores sobre o Luís, que eu estou a dizer, e é tipo, é achar, e o Carlin, e não sei o quê, e é tipo, são só os palavrões. Pá, há rumores sobre o Bowie, não é? Tipo... Não é rumores sobre o Bowie. Não, é rumores, não é? Há histórias. Há histórias, e essas com caras sobre o Bowie. Com caras, sim. E eu venero o Bowie, é uma coisa que me custa. Desde 15 anos, sim. Mas eu estou a dizer que há uma diferença entre, tipo, toda a tua persona pública. O Bowie não tem música sobre miúdas de 15 anos. Sim, sim, sim. O Woody Allen tem filmes, sim, em que ele anda com miúdas de 17. Sim, sim. E depois ele tem... as acusações da filha adotiva de ele ter violado com 7 anos, não é? A cena que eu acho, isto em relação, isto aplicado em relação ao humor, é pá, eu não quero ser o gajo do não podes fazer piadas sobre isso, e nunca sou. Eu acho que às vezes sou interpretado como o gajo que, sim, como uma espécie de polícia moralista, e não é isso, mas eu não tenho dúvidas, quando estou a ver um espetáculo do Louis C.K., do que é que ele acredita como pessoa. Claro que sim. Da mesma maneira que não tenho dúvidas quando vejo o Carlin, quando vejo o Stuart Lee, quando vejo a Sarah Silverman, seja o que for. Porque eles dão só trabalho de de expor o seu trabalho, os seus pontos de vista, como, pá, mais do que como comediantes, como pregadores, de, pronto, e como oradores. Se um comediante não tem esse talento para fazer isso, ou a vontade, pode não ser uma questão de talento, pode ser a vontade, é pá, está sujeito a que as pessoas interpretem o que ele diz como sendo uma opinião e não como uma personagem. Mas muitas vezes, pois, depois, essa decisão é do comediante, não é do público. Muitas vezes ouves as opiniões de algumas dessas pessoas e são espalham exatamente isso que tu pensas delas. Ah, isso que tu pensas, sim, que elas, sim, estão a dizer com aquelas coisas, porque são. Bom barulho. Não, as pessoas não levam a mal, isto já. Eu nem sei se isso. Acho que as pessoas desligaram da primeira vez que tu disseste. Tu não tens aqui material a mais? Já? Quanto tempo é que temos? Faço a mínima ideia, porque ao contrário do que tu provavelmente estás habituado, eu não faço puta ideia de quanto tempo é que nós gravamos. Não tens horas? Aí? Não tenho, não, senhor. Mas estamos no segundo 3314. 3314 segundos. Não sei. Tipo, é há algum tempo. Eu acho que isto é bastante tempo, mas. Eu adorava saber fazer contas. Diz. Eu adorava saber fazer contas. Epá, eu adorava que aquela não estivesse a fazer aquilo. Mas eu acho que as pessoas desligaram a partir do momento em que tu começaste a falar de José Figueiras. As pessoas tinham, tu tinhas as pessoas, tu na mão. Tu podes editar isto tudo 100% à volta do José Figueiras e do Nuno Graciano. Só. Acho que tens material suficiente. Ia dizer mal de outras pessoas. Sim, mas pronto, as pessoas copiaram o Tubarão e não copiaram as pá, sim, as personagens. Porque... Que é o que acontecerá com o Deadpool. Deadpool é o que o James Gunn estava a dizer, sim, lá no Facebook. É, vão aparecer agora filmes com o super-herói quebra a quarta parede, dá uns peidos e pronto. E diz umas piadas e metem rated R, metem uma cena bem violenta lá pelo meio. Porque acham que é isso que faz o Deadpool funcionar. E houve o M. E eu achei uma coisa, exato, que eu tive de confirmar. Aquela malha, aquilo é George Michael Assol, apesar de ter sido escrita pelo Andrew Ridgely e aparecer dentro de um álbum do M. Mas aquilo é um single a solo do George Michael, Careless Whisper. Porque eu fiquei confuso. Porque eu tenho a single. Eu não tenho tanto conhecimento do M. Eu tenho a single e esse single chama-se George Michael, Careless Whisper. E eu tenho, então ele fala do M, do álbum do M. E eu fiquei no fim, aparece tipo Careless Whisper. E eu descobri que é uma canção a solo do George Michael dentro de um álbum do M, escrita também pelo outro gajo do M. Uma coisa fazia a mínima ideia. Tão fora. Não fazia a mínima ideia. E que é estranhíssimo. Eu não sei porque é que eles fizeram isso. Provavelmente porque soava melhor aquela cover, uma cena assim. Não é isso, mas é dentro de um álbum, há uma canção a solo que foi escrita pelo outro gajo também. Porque é que aquilo não é uma canção do M? Não é como se as pessoas estivessem à espera, quando vão ouvir o M, de ouvir a voz do Andrew Ridgely, que todo mundo conhece como o outro gajo do M. Ele é casado com uma das All Saints, e uma vez vi uma entrevista com ela a dizer, e ela disse, eu sou casada com o Andrew Ridgely, tipo, sim, o outro gajo do M. Que é tipo, ninguém sabe o nome dele, ele é meu marido, mas ninguém sabe o nome dele, portanto eu vou dizer, o outro gajo do M. Pá, não sei, acho que o filme tem muitas coisas desse género, de referências, só porque sim, pronto, isso foi uma das coisinhas que... Não, e tem referências que miúdos de 13 anos... De certeza não conhecem. Ele fala dos Spin, sim, Doctors e de... Qual é que era a outra? Outra? A cena pós-créditos, meu. Ninguém sabe o que eu... Tipo, eu estava a ver aquilo, tipo, e ri-me, mas claramente eu era a única pessoa, a sério, de uma sala cheia, eu acho que era eu e mais três pessoas que estavam a lembrar do Ferris... Não é do filme? Quer dizer, que é ridículo. Ferris Bueller's Day Off. É Ferris? Ele é Ferris. É Ferris. Ferris Bueller's Day Off. Sim, miúdos de 13 anos não vão ter essa referência aí, nem sabem quem são os Spin Doctors. Pois, isso é sério, eram os Spin Doctors e havia mais alguma referência também que eu já mas, não mas a cena, é essa, é que tipo, o que eu sentia é que aquilo tinha tanto conteúdo de piadas, sim, de quips, bueda rápidas, que era inevitável de eu achar 30%, 40% fracas. Claro. Só que a cena é que eu tenho muita dificuldade em julgar este filme, que é, se fosse ver uma comédia com um ritmo normal e com quantidade de piadas normal, ponto estandarizado, eu acharia que 30, 40% é bom. Era, era tipo, esquece, nunca vou gostar deste filme, é impossível, porque ia estar a irritar-me. Ah, okay. Este tem um conteúdo tão grande, tanta coisa, que, opá, yeah, se calhar não gostei de 120 piadas, mas gostei de 340. Sim. E o que me faz pensar, eu não sei, estou muito indeciso se gostei. Eu acho que não gostei muito do filme, mesmo. Acho que não vai envelhecer muito bem, que é outra coisa tramada, que é difícil jogar um filme com isto. Mas eu acho genuinamente que o filme não vai envelhecer bem. Não acho vai, que... mas não era preciso não envelhecer bem também. Pronto, mas nem todos os filmes têm que envelhecer bem, claro. Sim. Mas, por exemplo, eu olho para o primeiro Capitão América desta nova leva da Marvel e eu acho que o filme vai envelhecer bem também. Eu gosto bastante do primeiro Capitão América, é tipo o meu filme favorito. Eu gosto bem daquela parte em que tu parece que vai haver um spin-off, que é dele a combater com aquele gajo irlandês, já não lembro do nome dele, mas ele é muito bom em Justified. Dugan. Sim. Sim. Como é que é? Qualquer coisa do Dugan. Sim, que é tipo. Eles fazem tipo como se aquilo fosse outra coisa. Sim, ficas à espera da série de televisão. Eles recuperam um bocadinho disso na primeira temporada da Agent Carter. Acho que é Dum Dum Dugan, o gajo. Eles recuperam um bocadinho disso na primeira temporada da Agent Carter. Pá, pois, eu ainda não vi Agent Carter. É fixe. A sério? Também não vi o Agents of S.H.I.E.L.D. Não precisas tanto, mas tens de ver Jessica Jones. Jessica Jones vi, curti bué. Daredevil vi, curti bué. Vem o Luke Cage. Vem uma do Luke Cage? Ah, não sabia. Próximo, ah, isso é fixe. É. Pá, mas estou a contar os dias para sair do Daredevil com o Punisher. Porque por cima aquilo segue. Parece seguir o arco do Garth Ennis e eu adoro aquilo. Punisher Warzone. Obra-prima. Gostei na altura que vi, mas impossível. Gostei razoavelmente, mas é impossível eu ser justo com o filme, tanto esse como o anterior, porque eu era fanático na altura da run do, agora vou entrar em modo nerd, da run do Garth Ennis do Punisher Max, okay, que eles estavam a adaptar, e era tão graficamente violenta que eu ficava sempre desiludido quando ia ver um filme do Punisher desses dois, por não serem tão violentos. Ah, preferes o do Dolph Lundgren? Não, a cena é essa, os outros nem Punisher são. Pá, não, mas era para tu teres noção do nível, era, sei lá, no Punisher antes do Warzone, no Cole Thomas Jane, e o Thomas Jane era um ótimo cast para o Punisher porque ele queria bué fazer aquilo. Tipo, na BD, o mesmo arco na BD, a vilã era a Magnucci, que era uma velhota, pai de 80 anos, que era chefe de uma família de mafiosos, que o Punisher já tinha-lhe morto os filhos todos e o marido, e tinha-lhe amputado a ela, mandou-a, pegou nela e atirou-a para um jardim zoológico, para uma cena de ursos, e os ursos arrancaram-lhe os braços, as pernas, e rasgaram-lhe tipo o escalpe. E esta era a vilã, era tipo um torso com uma cabeça sem scalp, que estava disposta a matar toda a sua família, ou a mandá-los todos em direção ao Punisher, para nestes últimos anos em que vivia como um torso de um pedaço de carne numa cadeira de rodas, matar o Punisher. Era o único objetivo que tinha. No filme puseram o John Travolta. Alguém olhou para isto e disse: sabes o que é que fazia bem de mulher de 80 anos sem braços e sem pernas? O John Travolta, com braços e pernas. Tipo, esses filmes, isto diz tudo sobre todas as adaptações do Garth Ennis que eles fizeram ao Punisher, inclusive a Warzone, que é... Pá, os cómics iam muito mais além, e o Garth Ennis ainda por cima tem boa piada a escrever violência, é dos gajos de violência engraçada, gore, e caraca, é dos melhores gajos de BD. Há uma vez deste texto do Patton Oswalt sobre o Punisher Warzone. Eu só vi o filme porque ele escreveu sobre isso. Era uma altura em que ele escrevia. Mas segui na altura, segui a pré-produção, segui o blog dela, segui as entrevistas dela, até quando ela foi despedida e tudo. Segui o projeto. O Patton Oswalt escrevia grandes textos no MySpace dele e no site dele. Yeah. Sobre o Jason Statham, sobre o Crank. Tipo, sim, eu sei que... Ele tem um texto incrível sobre como ele ia ver o Crank 2 e tinha quase o bilhete comprado, mas a filha dele nasceu nesse dia, e então ele não pôde ver. E é incrível. E ele tem um texto sobre o Punisher Warzone, sobre como aquilo é genuinamente incrível, e eu fui ver por causa disso. Yeah, depois há um podcast que é o How Did This Get Made, que é o Paul Scheer, o Jesse Mantzoukas e a June Diane Raphael. E eles às vezes, eles nem sempre fazem sobre filmes que eles acham horríveis. Eles fizeram um episódio sobre o Punisher Warzone com, como é que ela chama? Lenny ou Lexi Alexander? Ai, não tenho a certeza do nome dela. Que ela também fez o Green Street Hooligans, não é? Como se chama? Sim, eu aquele sei com o Elijah Wood. Ou é Lenny ou Lexi Alexander? Eu acho que é Lexi Alexander. Tipo, ela é uma atleta olímpica de artes marciais, sim, uma arte marcial qualquer. Meu, tipo, é uma cena assim, ela é mesmo do real deal. Ela é que é o Patton Oswalt e eles três a falarem com ela sobre o filme. É muito bom. Tenho que ver isso. Eu lembro-me de ter gostado na altura, mas estou naquela situação de nerd de BD que é tipo, mas é uma desenhada, é melhor. e isso é tramado, porque fui, lembro-me na altura de ser um bocado assim, preciso de rever o filme. São na altura diferentes. A minha reação foi só, praticamente, para já não gostar do vilão, que era o Jigsaw, que não gostei. E depois ah, de... não, o foi uma coisa que ninguém percebeu durante The Wire, ele é um péssimo ator, como é que ele se chama? O... Pá, sim, o McNulty. O McNulty. Para sempre ficará conhecido como McNulty. Ele é muito mau ator. Pá, ele não é um mau ator. Ele é bom em certos papéis como aquele. Ele é um péssimo agente, é a única explicação que eu consigo. Não, mas ele é muito mau nesse filme. É muito mau nesse filme, é. Mas, pá, assumo que seja, não sei. Não, mas é tipo, toda a gente viu o Idris Elba, é incrível em tudo, mesmo e ele faz coisas péssimas, também tem um péssimo agente. E o Idris Elba, tipo, tu ficas a olhar para ele e é tipo, sim, incrível em tudo. Sim, o Pacific Rim está fixe, mas, tipo, não podes... Ah, o filme é azeiteiro, mas o gajo está tá ali... E tem o melhor nome de sempre, Stacker Pentecost. É tipo um nome que é tipo... É tipo, é bem dessa. Mas sim, é tipo, não foi ele que escolheu o nome. Os atores não chegam ao set e dizem, eu vou ser o rei Arthur neste sério? Filme. Opa, é por isso que eu falo com realizadores, com pessoas que conhecem o outro lado da coisa, porque eu antes achava que era... Tipo, que o Liam Neeson chegou ao filme de Segunda Guerra do Spielberg e disse, olha, eu sou o Oscar Schindler. Eu sou o Oscar Schindler. E o Spielberg, epá, isso é uma boa ideia. Isso é... E quando ele fez, eu sou o Michael Collins. Eu sou o Michael Collins. Não é assim que funciona o mundo. Assim. Não. Não. Nós, sério. Nós... Quando o Val Kilmer chegou ao Oliver Stone, ele disse, eu quero me chamar Jim Morrison. O Val Kilmer, isso sim, acredito. O Val Kilmer acredito que chega a todos os filmes e diz, eu tudo. Sou o rei Arthur. Depois digam, pá, mas o filme é sobre o Jim Morrison. Eu sou o rei Arthur, caguei, agora é sobre o rei Arthur. Isso acredito. Mas Val Kilmer e o Marlon Brando nos últimos 10 anos de carreira. Mas... Não, no geral, diria que o Idris Elba não escolheu o nome da personagem. Porquê que achas que o Val Kilmer é assim? Por causa do documentário? Acho que o Val Kilmer já não é assim e arrependeu-se, pode ser assim. Ele já pediu desculpa até a muita gente. Acho que o gajo subiu-lhe o sucesso à cabeça. Sim. E passou-se durante os primeiros 20 anos de carreira. Mas estás-te a referir àquele documentário sobre o Richard Stanley e a Ilha do Dr. Moreau? E a outras coisas, só há histórias mais do Val Kilmer. Ninguém gosta de trabalhar com o Val Kilmer. Eu vi contigo, não vi? Visto comigo no Motel X, já. Yeah. Mas não há ninguém que gosta de trabalhar com o Val Kilmer. Toda a gente, todas as rodagens do Val Kilmer, tens alguém da equipa, ou um ator, ou um produtor, alguém a dizer mal dele. Mas sempre. Recentemente, eu adoro o MacGruber. Sim. MacGruber é incrível. Aí, sim, mesmo tem que rever, eu vi, mas sim, tem que rever. O Punisher Warzone é incrível porque vai longe e tipo é boy camp e não sei o quê. O MacGruber é genuinamente uma comédia incrível. Tem que rever uma MacGruber. Apoio para sempre o MacGruber aqui. O Will Forte diz que durante a rodagem do MacGruber, tipo, o Val Kilmer viveu em casa dele durante de um mês e que era o maior. Mas isso já é depois. Mas a cena é essa. É que ninguém consegue ser um idiota a vida toda. A toda a hora. As pessoas conseguem. Da maneira que o Val Kilmer era. O Val Kilmer apagava cigarros em membros da equipa. Tipo, isso... É que as pessoas pensam quando ouves histórias dos atores que é tipo, é aquele clichê de trazem um café e mandas o café para o chão porque está frio. Não, o Val Kilmer apagava cigarros nos operadores de câmara, tipo nos braços deles e o caralho. Tipo, o Val Kilmer era mau, mesmo má onda. E tentava fazer com que pessoas fossem despedidas e o caralho. E ele eventualmente, deve ter chegado a um ponto em que percebeu, ok, ninguém quer trabalhar comigo, já. Ele já a carreira dele já não é um A-list, o gajo. Não. Não é? Mas em tempos foi, as pessoas esquecem-se, mas o Val Kilmer em tempos era tão grande como o Tom Cruise. Tipo, era uma cena desse género. E ele eventualmente deve ter chegado a um ponto em que pensou, se calhar tenho que parar de pagar cigarros nos braços das pessoas que trabalham comigo, porque já ninguém quer trabalhar comigo. E começou a pedir desculpa a pessoas e a inverter um bocado essa imagem que tinha. Mas é de certeza que ainda há muita gente que se recusa a trabalhar com ele. Pá, tipo, só por precaução, porque não sabes se o gajo não se vai passar, ou... Uma cena assim, não sei. Pá, é assustador, eu nunca trabalhei. Eu nunca tive um problema assim. Também não filmei muita coisa, mas nunca tive assim. Quer dizer, tive um pequenininho uma vez, mas. Tive um. Mas não posso dizer quem é. Mas quer dizer que o Gonçalo Waddington é um monstro, é isso? O Gonçalo Waddington apaga cigarros no meu braço, em rodagem. Mas cigarros de chocolate. Não, o Gonçalo é bué da fixe. Entre matar o José Figueiras, matar o Nuno Graciano, seres melhor do que as outras pessoas todas. Ah, então, olha, vou-te pôr as coisas. Tipo, fechar numa jaula o Nuno Graciano e o José Figueiras e dizer que solto, que abra a jaula quando só tiver um vivo. Pronto. Tenho uma oportunidade, os dois. Então, fisicamente parecem estar, tenho mais ou menos a mesma idade, estão mais ou menos ao mesmo nível. Tipo, não é injusto, não é? Tipo, vou pôr lá o Nicolau Breiner no meio e ele vai comê-los aos dois, não é? Mas assim, acho que é mais justo. Vamos só os dois. Pronto, o Nuno Graciano e o José Figueira, fechados numa jaula. E pronto, e tu estás acima da média, achas-te melhor do que os outros. E o Gonçalo Wellington é que é o monstro aqui. Não estou acima da média, acredito. Ah, não, estou. Já disseste isso, calma. Não, estou. O que eu disse e mantenho é que sou ligeiramente, muito pouquinho mesmo, mais inteligente, mas há um bocadinho que a média das pessoas em Portugal. E isso mesmo assim faz de mim burro. Isso é o que eu acho. E o Gonçalo é que é um monstro, mas tu achas-te melhor do que os outros. O Gonçalo é dos gajos mais fixes que existem. É bué da fixe. E é muito fácil trabalhar com ele. Não é nenhum Val Kilmer. Pronto, obrigado, João. E obrigado por este ter sido o episódio com o melhor som, apesar de ruído de fundo e da tua cadela. Sabes que há a possibilidade disto não estar a gravar. Sério? Só vou saber. Eu nunca fiz isto. Só vou saber quando exportar. Então pronto, vamos pôr... Stop. Obrigado, João.